Rafael, canta a sua música preferida do Kenny G. Eu não sei cantar músicas instrumentais. Claro que sabe, vai lá. Não sei, cara. É muito difícil. Cara, foi excelente se o Kenny G tocasse um trombone. Eu sempre lembro daquela foto dele andando de bicicleta sem as mãos, falando, minhas mãos são apenas para tocar sax. Eu sou o Guga e você tá ouvindo o GugaCast de novo e a gente vai falar sobre histórias de escola e hoje eu estou aqui com meu grande amigo, Caio Corraine. Olá, personas! E eu também estou aqui com meu grande amigo, Rafael Mafra. Que agressivos vocês, olá! Histórias de escola é um tema que a gente tá devendo há muito tempo pra falar aqui. Sim, e a gente já percebeu que eu e o Guga, a gente fazia parte da galera da zoeira e o Rafael é aquele que sentava lá na frente. Copiava até o poeminha que a professora escrevia no canto, cada dia um poema diferente. Não, Caio, não, você tem uma impressão totalmente errada, cara. Embora o Rafael sempre tenha tirado notas boas, ele era aquele cara que era meio nerd, mas ele era zoeiro, sabe? É um nerd comediante, sabe? Ele era da turma dos nerds, e assim, cara, o Rafael tinha uma galera bem nerd, tipo, altamente nerd. São os meus melhores amigos até hoje. Até hoje. Não, assim, os amigos do Rafael, estereótipo da turma nerd. Assim, nível altíssimo. Mas ele... Escoliose. É, óculos. É igualzinho. Óculos fundão. Óculos, cabelo penteado, assim, meio antigão, assim, camisa pra dentro da roupa. E camisa de botão, sabe? Mas o Rafael, ele era o cara dessa turma que... O Rafael também era nerd, ele fazia essas coisas, sabe? É, jogar jogo de tabuleiro, ler livro do Asimov, essas coisas. Faz até hoje, né? Sim. Mas o Rafael era o cara que tinha o timing da comédia, sabe? Então ele ficava caladão ali, tímido, coisa assim, e de repente, pá, ele soltava uma piada e todo mundo se cagava de rir. É verdade. E eu não era da galera zoeira não, Caio. Eu era o pirralho. Na maior parte do meu tempo na escola, essa foi a minha designação. Eu era o pirralho. O pirralho é o cara que é mais novo que todo mundo e ele ainda brinca de carrinho, assim, quando todo mundo já tá, sei lá, dirigindo. Fumando. É. Você pode ouvir mais sobre estereótipos das escolas brasileiras no episódio 8 da primeira temporada. É isso, Rafael? Isso. É isso, produção. É o Rafael. E você pode ouvir mais lá. E hoje a gente vai contar histórias de escolas. Mas antes a gente tem um jogo. Qual é o jogo de hoje? Não, hoje a gente tem algo que não é jogo, mas que traz uma coisa maravilhosa junto com ela. O quê? Hoje nós temos análise musical. Putz, e a vinheta da análise musical? Toca aí. E a vinheta da análise musical. É isso aí. Caio, por favor, nos ilumine. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Dissecando músicas para vocês. É uma análise musical. É uma análise musical. É uma análise musical. Com o Rafa e o Guga. Com o Rafa e o Guga. Eu odeio o meu trabalho. Yeah! Às vezes quando eu vou dormir, e aí eu tô muito preocupado com o dia seguinte, eu canto a música da análise musical na minha cabeça até eu conseguir adormecer, porque ela me traz tranquilidade. Qual é a análise, Rafael? Cara, hoje eu trouxe aqui, eu tava observando, né, as análises musicais que a gente fez. O critério de escolha da música, da análise musical, é a importância que ela tem, em geral, pra filosofia, né? Uhum. Então, sim, músicas que realmente contribuam. Mas uhum. Eu percebi que nessa de escolher músicas muito fortes, eu acabei não trazendo nenhuma música de amor. Uhum. E aí uma música entrou na minha cabeça, e essa música, uma vez que ela entra na cabeça, ela não sai nunca. Uhum. E eu tô há 2 semanas cantando essa música que se chama Alma Gêmea, do Fábio Júnior. Ó! Oh. Eu pensei que você tava falando da música da vinheta da análise musical. Ela também. Porque ela tem todas essas características aí. Sim, sim, é uma música de amor e nunca sai da cabeça. Uhum. Mas a música Alma Gêmea, do Fábio Júnior, Você sabe que os estudos dizem que a primeira informação que você dá sobre alguma coisa é a que fica, né? Então, eu trouxe a informação mais importante pra dar em primeiro lugar. Uhum. Ela ganhou o troféu Leão Lobo de melhor trilha sonora em 2005. Sério mesmo? Sério. Troféu Leão Lobo. Peraí, de que ano? De 2005. Então, tem muitas coisas surpreendentes nessa informação. Primeiro, o fato da música ter ganhado o troféu Leão Lobo, que é realmente surpreendente, porque muitas músicas poderiam ter ganhado. Sim. Segundo, a existência de um troféu Leão Lobo. Sim, que é maravilhoso. O que é maravilhoso e é impressionante que mais pessoas não saibam disso. Sim. E a terceira que foi em 2005, sendo que essa música é de, sei lá, 1982? Então, essa música, na verdade, ela é de 95. Caramba, sério? Sério. Essa é uma música do Peninha, gravada pelo Fábio Júnior, e ela foi relançada depois, quando teve a novela Almas Gêmeas. Ah, entendi. Então, assim, levou 10 anos pro mundo reconhecer a genialidade. Isso. Mais 13 anos pra gente reconhecer a genialidade. Não, levou 10 anos pro Leão Lobo reconhecer a genialidade dessa música. Isso. E 13 anos pra gente junto com o resto do mundo agora. Exato. E pra você ter uma noção do que é 1995, é o ano que foi lançado o primeiro longa-metragem dos Power Rangers. Sério, já teve longa-metragem em 95? Eu achei que era tipo a primeira temporada. Já. Não, não, já tava no ápice. Caramba. Em 1995, outra coisa que tava no ápice era a TV Colosso. Uhum. Teve o primeiro e único especial, que passou numa terça, e eles interagiam com humanos. Eu lembro disso. Eu não... Uma verdadeira quebra de paradigma, eu né? Eu não lembro disso. Tem isso no YouTube? Tem, claro. Puta, eu vou lá assistir. E isso mostra que eles não viviam num mundo só de cachorros, assim. É o que mais me assombra. E em 1995 também o Litmanen, da Finlândia, ficou em 16º lugar na eleição de melhor do mundo da FIFA. A melhor posição de um finlandês no certame. 15 posições atrás de George Weah, atual presidente da Libéria. O George Weah é presidente da Libéria? É. Sério mesmo? Sério. Isso sim é surpreendente. Surpreendente é que o Litmanen não ganhou, cara. O Litmanen era muito bom. Tá, cara, de novo, muitas informações impressionantes numa frase só. O Litmanen ficou em qual lugar? Em 16º. E o Jorge Joel foi o primeiro? O primeiro. Caramba, cara. Quem ficou em 14º? O Bebeto. Sério mesmo? E o Bebeto é presidente da onde agora? É o presidente do posto 9, da sei lá onde. Da escolinha de futebol dele em Miami. É o presidente da escolinha de futebol Bebeto. Cara, geralmente, eu trago apenas uma contextualização do ano em que aconteceu, né? Porque os artistas falam por si. Os artistas que eu trouxe aqui, Raul Seixas, Gonzaguinha, Maria Gadu, falam por si. Mas o Fábio Júnior, ele tem tantas informações importantes que eu resolvi trazer algumas pra cá. A primeira é que a página da Wikipedia dele é zoada. De que forma? De que forma? Que na discografia dele tem, assim, tem o álbum Mark Davis, porque o nome dele era Mark Davis. Aí botaram como se ele tivesse gravado um álbum chamado Mark e o Davis. Aí tem um álbum chamado Fábio Júnior do Atlético. Um álbum chamado Fábio Júnior do América. E um álbum... que tinha o jogador, né? O centroavante Fábio Júnior. Isso. Junior. Em que posição ele ficou no ranking de 95? Essa. Tem Fábio Júnior ao vivo, Fábio Júnior ao morto, Fábio Júnior ao ressuscitado. Tira um screenshot disso antes que alguém corrija, por favor. Eu tirei o screenshot. E tem também o álbum Quando Gira o Mundo é Porque Você Bebeu Demais. Imagina a vida desse cara que um dia acordou e falou assim: quer saber? Estou entediado. Eu vou me logar na Wikipedia como redator. É, como, sei lá, como é que chama, contributor lá, sei lá. E vou zoar a página do Fábio Júnior. E não de um jeito absurdo pra acabar com a vida dele, nem de um jeito... Eu só vou colocar umas coisas bem sutis. É um objetivo de vida muito específico e muito obrigado por ter feito isso, quem quer que seja. Caramba, Rafael, você veio muito forte nessa análise, cara. Você nem começou. Sim, a música ainda. Nem comecei. E eu não posso deixar de citar que o Fábio Júnior começou a carreira dele participando de um grupo que se chamava Os Namorados. Caraca. Que depois mudou o nome pra Bossa 4 e depois mudou o nome pra Arco-Íris. Você tem certeza disso, cara? Eu tenho certeza, cara. Porque isso parece algo que o sacana da Wikipedia faria. É, isso é mais ou menos como assistir Inception, né? Porque você passa a questionar tudo, você não sabe mais o que é verdade. Se tem uma informação falsa, fudeu o resto. É. Mas o Fábio Júnior se chamou também Mark Davis, que é conhecido, o pseudônimo dele em inglês. Mas ele se chamou também Uncle Jack. Não, você tá de sacanagem. Eu tô falando sério. Esse é o Fábio Júnior ao vivo, ao morto e ao ressuscitado. Que coisa boa, cara. O tio do pavê é o redator sacana da Wikipedia. Isso é que é surpreendente. Redator sacana, inclusive, pode ser um ótimo personagem recorrente, né? Sei lá, uma pessoa que... Ele não fez isso só com o Fábio Júnior. Ele sai em todas as páginas de Wikipédia brasileira e coloca só uma informaçãozinha errada. Só uma. E tira o screenshot. E imprime, cola na parede. Exatamente. Chega lá, tá o cara de cueca segurando uma latinha de cerveja e com um monte de coisa pregada na parede, assim, sujo. E o cara felizão, realizado. Eu ainda não superei Fábio Júnior ao ressuscitado, cara. Então, já aproveitando que o Rafa ele vai fazer uma análise de uma música do Fábio Júnior, se o Fábio Júnior quisesse comprar uma camiseta diferente pra cada uma das ex-mulheres dele, ele conseguiria lá em mitoucamisetas.com.br/gugacast. Caramba. Muito bem. Caramba, Caio. Quando você tiver um filho, cara, chama ele de Caio Júnior. Ou Uncle Jack. Bom, posso começar a análise? A letra é meio grande. Eu tô pondo Uncle Jack aqui na minha lista do nome do capeta. Ah, não, eu esqueci de abrir a minha. Porque eu já tô com a minha aberta aqui, porque vai ter contribuição aqui. Então, eu vou examinar a primeira parte da música em grandes blocos e eu vou explicar o porquê. A letra começa assim. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, para que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você que tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz, foi sem querer. Aqui, nesse trecho grande, fica evidente que o Fábio Júnior ou Peninha foram quem inventaram a forma Jota Quest de escrever. Não. Certo? Não, não. Sim. Eu não vou aceitar isso no meu programa. Presta atenção. Essa música é de 95. Quando é lançado o primeiro álbum do Jota Quest? Eu não sei. Mas quem inventou o código Jota Quest de escrever começa com J e termina com Quest. Não. Eu não vou concordar, mas eu vou permitir que você faça seu argumento. Tá bom. Eles são os precursores, entendeu? Eles podem ser inspiradores do método Jota Quest. Eu aceito até aí, se você estiver de acordo. Não, eu vou com precursores. Eu diria que eles não inventaram o método, mas eles são os precursores. A música é de 95 e o primeiro álbum do Jota Quest é de 96. E eu acho que o grande aperfeiçoamento do Flauzino foi o acréscimo da frase hoje eu acordei no começo das músicas. Entendi. Que criou um tom mais intimista e bucólico, entendeu? Uhum. Ele aperfeiçoou o código Quest. Ou 7:15 eu acordo. Isso. Que é uma variante, né? Uhum. Genial. Ele continua. Quantas vezes, no seu canto em silêncio, você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama, tudo bem, tá tudo certo. A falta de rima aqui comprova que o Código Quest teve esse início aqui no Fábio Júnior e mostra que o Fábio Júnior não dava a mínima importância pra essa letra. Era só pra ela não ficar muito curta, porque só o que interessa é o final da estrofe e o refrão. Uhum. Então se preparem. Mas peraí, tá faltando uma natureza aí. Ah, garoto, ouve isso. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Putz. Você sabe como me fazer feliz. Caralho, Gustavo, você realmente é o grande decifrador do Código Quest. É verdade, se ele falou de raiz, ele tá falando de natureza. Isso. Inclusive tem até um tempero meio reggae aí, né? Falar de raiz. É, na verdade eu fiquei na dúvida, porque não tem nada a ver com o resto da música. Ele fala, de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Ele não falou nada de mal, nada que as coisas estavam erradas, mas ela, de repente, põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Eu sei que você já fez sua teoria. Você quer falar a sua primeiro? Porque eu tenho uma teoria especificamente pra essa parte. Pode ser basicamente um exorcismo surpresa, né? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Qual é a sua opção, Gustavo? Eu acho que ela espremeu uma espinha que estava dentro do nariz dele. Entendeu? Essa é uma opção muito inteligente. Até porque nariz rimaria com o resto da história. E arranca o mal do meu nariz, você sabe como me fazer feliz. É, ou arranca o mal pela raiz, você sabe como tratar meu nariz. Pois é. E aí depois ele mudou pra não ficar tão óbvio. É, eu pensei, na primeira opção, é que ela é uma agrônoma, sabe? Uhum. Seria a opção mais literal. Uhum. Ela vai no jardim, eles estão passeando no jardim, e aí ela tira uma erva daninha, de repente, uhum. E ele fica feliz. Uhum. Sacou? Uhum. Uhum. Feliz. Ah. Caramba, tirou a erva daninha do meu quintal. Outra opção é que ela é uma dentista. Seria literal, né? Arranca o mal pela raiz. É. Isso, isso. Uma opção um pouco menos literal, mas ainda literal, seria que ela é uma dentista. Uhum. Porque ela tá lá fazendo uma limpeza, vendo se ele tem cara, e de repente ela faz um canal e arranca o mal pela raiz. Uhum. De repente ela faz um canal. E aí ele fica super feliz. É bem literal, né? Porque é com a mão, é por dentro, porque você tem que ir lá dentro do dente, da raiz do isso. dente, e arrancar pela raiz. Verdade. Exato, exato. Você vê que letra rica. E uma outra opção, não tão rica, mas interessante, é que é Nietzsche, né? Sempre tem uhum. essa possibilidade. É, eu ia chegar aí nesse momento. Entendi. Porque Nietzsche queria ser um imoralista, né? Ou um antimoralista numa sociedade pós-Deus. Uhum. Como essa música é sobre viver, e viver é superar-se constantemente, ele podia estar dizendo que sua companheira é uma nietzschiana. Porque Nietzsche criticava os utilitaristas ingleses por verem a raiz, aí a raiz... Por verem a raiz do bom como algo útil. E pra Nietzsche, o bom está ligado ao nobre, ao superior. Uhum. Então ela mete a mão dentro da filosofia utilitarista inglesa do século XVIII e extirpa a noção da bondade ligada ao não-egoísmo. É, de novo, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na última análise. Rafael, normalmente quando você faz essas análises, você vai num crescendo, e aí quando chega no final da música, você cita Habermas ou Scott Frankfurt. E aqui você já tá fazendo isso antes do refrão, cara. Mas é porque é a genialidade do Peninha. Entendi. Porque o que prova isso é que quando ele completa com "você sabe como me fazer feliz", é porque com isso ele se torna o Ubermensk. Entendeu? Vamos lá. Aí começa o refrão. Agora que começou a música, na verdade. Eu vou analisar cada frase, porque é genial. Cada linha. Começa com carne e unha. É meio nojento, né? É um pouco. Eu acho meio muito nojento o cara colocar isso no meio da música. É, por que tem que ser unha? Onde que é romântico? Você é minha unha. É, né? Ele podia falar tanta coisa melhor. Carne e queijo. Carne e ovo. Né? É, queijo e bacon. Carne. Almas gêmeas. É, pô, muito melhor. Carne e ovo. Alma gêmea. Isso. E o que é que significa você ser carne e unha? Significa que se um deles sai, o outro se machuca? Significa que se cair uma cadeira em cima de um deles, pode levar até um ano para que ele seja funcional de novo? Eu realmente não sei o que ele queria dizer com isso. Mas aí, continua. Almas gêmeas. Aí sim é bonito, né? Uhum. Implica que num plano teoricamente superior eles estavam juntos. Mas eles nascerão separados e só estarão completos quando seus corpos se encontrarem. Uhum. É bonito, não é? É bonito. E ele ainda reproduz a noção aristotélica e cristã da separação de corpo e mente em dois planos. Uhum. Que é uma casquinha metafísica, sabe? Tipo, uhum. tirar uma casquinha metafísica. Uhum. O único problema aqui é que o Fábio Júnior deve ter tido umas 150 almas gêmeas. Mais ou menos. Aí eu fiquei imaginando que a alma dele e das centenas de mulheres que ele pegou era tipo uma maçaroca ectoplásmica. Sei. E aí ele passou a vida toda tentando montar esse quebra-cabeça. Entendi. Essa é a vida do Fábio Júnior. Ok. Que vida triste. Triste. Seguindo a letra. Bate o coração. Uma má escolha de palavra de novo. Ele ensanduichou a alma entre duas menções corpóreas, unha e coração. Uhum. Mas, geralmente, quando uma composição finaliza um conjunto ternário como esse com uma frase solta, é pra rimar lá na frente. Então guarda o bate o coração aí, que a gente vai chegar lá. Cara, tá demais isso. As metades da laranja. Olha a natureza aí de novo. Olha as metades da laranja. Eu acho que aqui é uma aposta com Roberto Carlos de quem botava a palavra laranja numa música e ganhava um disco de ouro. Uhum. Tem uma música do Roberto Carlos com a palavra laranja? Porque, assim, a laranja não é muito romântica, né? Ela é azeda, a casca não é comestível, podia ser um morango, uma maçã. Uhum. Mas eu analisei a métrica da música e podia ser qualquer palavra trissílaba paroxítona. Sim. Porque, na verdade, as metades se completam sempre, certo? Sim. Por definição. Metade é uma coisa que completa a outra. Então podia ser as metades da banana. As metades da banana. Podia ser as metades da toranja. Eu pensei que toranja seria sofisticado, entendeu? Ah, sim, pra incentivar sim. o consumo de toranja. Uhum, as metades da panela. Uhum. Qualquer metade. Até porque a panela é um negócio aí. Difícil de você separar, né? Ia mostrar uma certa união. Isso. De você dividir em duas metades. Vocês conseguem pensar em outras trissílabas paroxítonas que se completariam aqui? As metades da borracha. As metades da borracha. Tipo aquela borracha vermelha e azul. Isso, foi isso que eu pensei. Cada uma é uma metade. Então, foi isso aí que eu pensei. Ah, que demais. Eu tô pensando em outras palavras que casem também com o ritmo da música, né? Porque ele fala as metades da laranja. Mas esse, a laranja, podia ser muitas palavras. As metades da acerola, as metades... Os paralelepípedos, você fala bem rápido. Não, tem que ser uma trissílaba paroxítona. Essa é a regra. Qualquer uma. Pode ser abstrato, pode ser da cabana, pode ser... Não, não, mas o Caio tem um ponto aí, Rafael, já que a gente tá sendo tão detalhista. Acerola, embora seja polissílaba e também paroxítona, na divisão silábica poética, ela é trissílaba. Ela é trissílaba. Parabéns. Parabéns, Gustavo. Você é um ótimo analista. É verdade. Porque o da junta com a de acerola, né? E fica uma só, da acerola. Exatamente. Bem sacado. Uhum. Imagina falar de acerola nos anos 90. Teria sido um must. Putz, a acerola era o açaí dos anos 90. Isso. E outra. Tem o vitamina C equivalente a 10 laranjas. Então seria tipo um amor muito mais forte. Caramba, Gustavo. Eu gosto de analisar músicas pra você porque você completa muito o que eu falo. É porque nós somos dois irmãos, sacou? Saquei. Mas eu acho que aqui o melhor seria as metades da salsicha. A salsicha já vem com aquela fendinha, assim, pra você cortar na metade e passar mostarda. Fazer um enroladinho, né? Que fica, parece duas línguas assim pra fora, né? É romântico também, se pensar. É, já definimos que o melhor aqui seria as metades da salsicha. Uhum. Agora o próximo verso. E olha que a acerola chegou muito perto, né? Acerola foi excelente. Eu não tô ignorando a acerola. Ela tá empatada com salsicha. Mas continuando a música, senão a gente não termina. Dois amantes, dois irmãos. Aí ficou estranho demais, cara. Qual é o problema do Fábio Júnior, cara? Aí ficou estranho. Porra, Fábio Júnior, segura essa onda, cara. Pelo segura menos sua irmã. Segura essa onda? É. Ou seu irmão, né? Sei lá de quem que ele tá falando. É, porque na verdade ele fala como se fosse uma mulher lá no começo da música, né? Então eu suponho que seja uma irmã. Mas mesmo assim, né, cara? Que nojento. Por que isso, Fábio Júnior? É. E ele botou... Presta atenção. Lembra que eu falei que ele botou bate o coração pra rimar com alguma coisa? Uhum. Foi pra rimar com dois irmãos. Caramba, cara, ele podia ter... Pois é, ele podia ter colocado qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E a gente viu no episódio 27 da temporada 2, a Bianca Castanho mostrou que ser irmão é a pior coisa que pode acontecer a um amor verdadeiro. É, verdade. É verdade. E aí o cara fala dois amantes, dois irmãos. É, ele caramba. Podia substituir, né, por dois amantes, dois maçons. Dois maçons. Eu acho que serviria também. Muito, muito melhor, parabéns. É que dois maçons nos anos 90, o nego não ia topar ainda. O mundo não era liberal igual é hoje, cara. É, eu acho que ele não precisava substituir só o dois irmãos. Ele podia substituir a frase toda. É uma frase com 7 sílabas. Ele tinha que substituir o bate-coração lá em cima. Podia substituir o bate-coração lá em cima. Mas mantendo o bate-coração, que ficou rítmico, né? Bate o coração. Eu pensei em algumas frases que podiam complementar. A primeira seria, veja que situação. Não ia ficar bom? As metades da laranja, veja que situação. É, ficaria um bom pagode, é verdade. Outra possibilidade, como ela era uma dentista fazendo um canal, podia ser uma obturação. As metades da acerola, uma obturação. Seria uma bela homenagem aos dentistas, né? Seria maravilhoso. E ainda já tá dando a dica pra um dos nossos próximos programas, inclusive. Isso. Se vocês tiverem histórias de dentistas, mandem para cartas@gugacast.com. Valeu, Rafael. Nossa senhora, eu levantei, Rafael foi. Pá! Isso, demais, demais. Enfim. Ou então ele podia falar, ao invés de falar de coração, ele podia, por exemplo, falar de, sei lá, do fígado, do baço. Ou então... É. Entendeu? Então, assim, tipo, por exemplo, assim, ele podia falar assim, como é que era o primeiro verso? Carne e unha, alma gêmea. Carne e unha, almas gêmeas. Produza mais enzimas. As metades da laranja, dois amantes... Minha prima, entendeu? Porque já primo já é bem mais. É bem mais ok do que irmão. Muito bem. É, eu gostei dessa. É um incesto legalizado, né? É, prima pode, né? Eu acho. Primo não é parente. Libera as enzimas. As metades da laranja virou as metades da salsicha. Aham. Uhum. Dois amantes, minha prima. E dois amantes, minha prima. Virando uma música dos Raimundos, surpreendentemente. Tava quase sendo um pagode de música do Raimundos. O que é justo, né? Uma linha muito... A linha muito tênue entre, né, pagode, música dos Raimundos. E música do Fábio Júnior, pagode, música do Raimundos. Isso. Mas sabe que tinha uma música nos anos 80 que chamava Garota Dourada, que tinha isso também. O refrão era assim, Garota Dourada, quero ser seu irmão namorado. Nossa, cara. O que que há de errado com essa gente, cara? Tinha um lance com as irmãs, né? Que isso. Quantidade de vezes que esse pessoal assistiu Lagoa Azul na porra do SBT. É. Normalizou. Decifrou, faz todo sentido, porque Lagoa Azul, anos 80, Fábio Júnior, tem tudo a ver. E pagode Raimundos. E tem um lance que eu vou dar o braço a torcer aqui também, pra reforçar a sua tese aí do Jota Quest, é que ele fala as metades da laranja ao invés da salsicha, e mais tarde o Jota Quest foi ser o garoto propaganda de quem? Da Fanta Laranja. É, muito bem observado. Que deve ter pelo menos meia laranja dentro de uma Fanta. Talvez seja sobre isso. E pode ser também que o Brasil é um dos maiores exportadores de laranja, né? Então pode ser também um pouco de lobby. Uhum, Pode ser um lobby da BR Citrus, né? A maior exportadora de suco de laranja do mundo. É, pode ser um patrocínio, né? Tipo de escola de samba. Ele inaugurou essa fase antes do YouTube, né? Uhum. É. Demais. Bom, o fato é que ele precisa de ajuda, né? Porque ele tá pirado na irmã dele. Uhum. A próxima frase é: duas forças que se atraem. Aqui é um conceito físico para complementar o conceito metafísico. Foi muito bem nessa, né? Uhum. Eu acho que ele até, de alguma forma, se recuperou da sua apologia ao incesto. Uhum. E eu acho que ele está se referindo, quando ele fala duas forças que se atraem, ele está se referindo às forças que regem o universo. Quais sejam? A força gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Porque o Peninha queria com isso alinhar sua música à física quântica, né? Com as suas descobertas ali nos anos 20, não tinha nenhuma música aí falando de física quântica. Ele fez essa música e falou de duas forças que se atraem. Nos anos 20? A física quântica é. Não, o Peninha queria... Ele viajou no tempo, é isso? Pra fazer a música? Não, o Peninha levou 70 anos pra entender, porra. Ah, entendi, tá bom. Física quântica, ninguém entendeu até hoje. Só o Stephen Hawking. Então ele viajou no tempo pros anos 20, 2020? Será que é isso? Será? Não, eu acho que não é nada disso. Eu acho que ele tava se referindo... Quando ele fala forças e se refere às quatro forças, ele tava se referindo ao fato de que o Fábio Júnior tinha força fraca, porque a força fraca é o que explica o decaimento beta nuclear e os 7 divórcios que o Fábio Júnior teve. Como eu falei, Rafael, você foi muito forte, cara, nessa análise. A gente não terminou nem o primeiro refrão ainda. Não, mas tá acabando. Você tem que dosar mais, cara, essas coisas. Não, agora que você falou em dosagem, vem essa frase, que é quando o Fábio Júnior mostra toda a sua potência vocal e ele fala sonho lindo de viver. Nessa hora, a música se torna inanalisável. Não tem como analisar. Quando ele fala sonho lindo de viver, é uma explosão de emoção tão grande que ela supera qualquer enquadramento teórico. Então, eu sugiro que cada um pense nessa frase, pense no Fábio cantando essa frase e sinta a emoção. Sonho lindo de viver. Aí, superado esse momento emocionante, É tipo uma licença poética dentro da própria poesia. É, não sei, cara. É porque é muito emocionante quando ele canta Sonho Lindo de Viver. É verdade. Então, não tem como analisar. Mas dá pra analisar o finalzinho, que ele fala, tô morrendo de saudade de você. Aí você tá vendo como era simples? Ele rimou viver com você. Aham. Uhum. Ele não precisava falar de irmãos. Uhum, é. Né? É. Eu acho que aqui o Peninha retomou o rumo e concluiu bem a música. E depois ela repete aquela frase de Jota Quest lá do começo, que não dá pra entender nada. E que termina com ela arrancando mal pela raiz de uma maneira nietzschiana ou odontológica. Ou dermatológica. Ou dermatológica. Ou agronômica. É isso? É isso. Caramba, cara. Eu sinto... Parabéns, Rafael. Pra mim, é como se tivesse uma estrela solta pelo céu da boca. É só o que eu sinto agora. Essa música é maravilhosa também, né? Como você já deve estar careca de saber, a gente mudou o nosso esquema de assinatura e agora ficou muito melhor. Ficou muito mais incrível, tem um aplicativo... Cara, é demais. Você tem que ir em gugacast.com/assine e todas as instruções estão lá. Mas eu vou dar um spoiler das instruções. Você vai baixar o aplicativo do PicPay, você vai procurar por GugaCast, lá tem todos os planos, assina o plano de 15 pratas que vai te dar acesso ao mundo maravilhoso dos mini GugaCasts todos os dias. Úteis. Todos os dias úteis. Tem um mini GugaCast pra você. E a gente fala de um monte de coisas. A gente fala de coisas que a gente não falaria pra todo mundo. Cara, a gente já falou de futebol, já falou de política. E, sabe, coisa que a gente não vai falar aqui, né? Exatamente. Tem episódio com um desafio de basquete. É. Que está por vir. Pô, e os de carro, então? E os 10 programas que a gente fez falando sobre carros antigos? É verdade, a gente ficou muito tempo falando sobre carro. Então, tá tudo lá nessa bolha maravilhosa que é o grupo secreto do GugaCast. Caio, sabia que tem um outro esquema de entrar lá também agora? É picpay.me/GugaCast, você também chega lá. Sério? Sério. Mas voltando, o mais incrível é que se você assinar o grupo secreto do GugaCast pelo PicPay, você pode ganhar até R$10 de volta na sua carteira do PicPay. Não é genial? Tipo, você paga e o dinheiro vem de volta? Muito bom. É incrível. E mais ainda, se você também produz o seu conteúdo, produz podcast, se você tem um blog, se você quer fazer um esquema de assinatura pro seu conteúdo, você também pode, assim como a gente, assim como eu, assim como o Pablo, assim como o Lucas Zomer, assim como o pessoal do Não Salvo, você também pode fazer assinaturas.picpay.com. Vai lá e tem tudo explicadinho lá como é que você faz. Beleza? Rafael, canta a musiquinha aí. Vem pra bolha você também. Vem! O programa de hoje é sobre... Escolas. Escolas. Mas os próximos programas, Caio Corraine, vão ser sobre... Dentista, casamentos e viagens. Então, manda sua história sobre dentistas, casamentos ou viagens para cartas@gugacast.com. Coloca no subject qual é o tema, história de dentista, história de casamento, história de viagem. Fica mais fácil a gente achar você e você ser lido. E fala se você quer que a gente leia seu nome ou não, senão a gente vai te chamar de Arnaldo. Beleza? Perfeito. Rafael, você leu o primeiro? Eu leio o primeiro. Esse primeiro e-mail se chama Armando Volta. Ó, o bordão aí de novo. Qual que era o Armando Volta? O Armando Volta era um enrolão. Era o que falava Somebody Loves You, que virou Somebody Love. Isso não é o Rolando Lero? Não, o Rolando Lero não. Fala amado mestre. É verdade, não, eu tô completamente... Você não pode errar o Rolando Lero, Caio. É, porra, Caio, logo você, cara. Você tem que estudar Rolando Lero na escola. Tinha que ter um estado, colégio municipal Rolando Lero. Olá, Guga, Rafael e Caio. Podem mudar os nomes. Ele já parte direto pra parte 1, o esperançoso. É pra gente mudar os nossos nomes? É, como você quer se chamar hoje, Guga? Rolando Lero. Vai lá. Parte 1, o esperançoso. Meu nome é... Tenho 17 anos e essa história se reside em Atibaia, interior de São Paulo, terra do morango, da Pedra Grande e dos motoristas imprudentes. Estudo numa escola chamada Aguiar Peçanha, Estou no terceiro ano do ensino médio e essa história não muito agradável se passa no primeiro ano, em 2016. Vamos chamar ele de Aguiar Peçanha? Por favor. Ok. Totalmente aprovado, Aguiar Peçanha. Então essa é a história do Aguiar Peçanha. Na época, nossa classe deveria fazer uma peça com uma das cenas do livro O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Um clássico, boring pra cacete. Nossa professora de português, que era um tanto quanto esquelética, tomou a liberdade de deixar a classe escolher seus papéis enquanto relaxava sobre sua mesa. Claro que houve uma putaria generalizada na sala. Espero que tenha sido no sentido figurado. Eu, como um bom menino neutro que sou, deixei a batalha de Termópilas acontecer, enquanto assistia de camarote. Porém, entretanto, todavia, although, houve um chamado. Aí a gente precisa de um nome aqui pra menina, que ele era muito afim. Peixoto Sampaio. Peixoto Sampaio é bom, né? Já que ele se chama Aguiar Peçanha. Essa é a história de Aguiar Peçanha e Peixoto Sampaio. Ah, yeah. Peixoto Sampaio, uma menina que eu era muito... Peixoto Sampaio, uma menina que eu era muito afim, me chamou para participar da peça, porque havia um papel que estava faltando alguém, um enforcado. Uma ótima analogia ao que iria acontecer comigo. Com o espírito de um garoto de 16 anos, apaixonado, aceitei o convite. O problema é que eu sou péssimo para decorar as coisas. Não sou ruim em apresentar trabalhos, eu aprendi a matéria e explicava, mas decorar para mim é fora de cogitação. A peça se passava no purgatório, espero que seja cenicamente, onde mostrava várias pessoas pecadoras esperando seu destino após a morte, enfrentando um mensageiro do diabo e um de Deus. Sabia que iria me fuder, mas não sabia o quanto. Eu espero que no sentido figurado. Sim. Dias foram e com eles ensaios, obviamente muito mal concluídos por adolescentes com hormônios à flor da pele que só queriam badernar. Eu e Peixoto Sampaio, entretanto, ensaiávamos juntos. E com isso fomos nos aproximando cada vez mais. Inseguro que só, não conseguia avançar para dar um ultimato. E orgulhosa que só, ela não ajudava. Era uma sexta, e o último dia de ensaio para apresentação era no sábado. Todos nós combinamos de ir ao Aras da família de Peixoto Sampaio depois da aula. Ele põe aqui, sim, um fucking Aras. Caraca. Sabe como é que chama o Aras da família da Peixoto Sampaio? Como se chama? Aras Peixoto Sampaio. Eu ia fazer essa piada, mas você fez antes de mim. É, ela tava bem ali, né? Não tinha... É. Ensaiamos todos juntos e tudo parecia estar sob controle. Essa é uma das frases que antecede a tragédia. Né? Tudo parecia estar sob controle. Todos nós havíamos decorado as falas, eu, uns 70%, e só precisávamos de alguns toques finais no figurino. Eu, um ladrão enforcado, precisava de uma bermuda e uma camiseta esfarrapada. E, obviamente, um pedaço de corda no pescoço. Um pedaço de corda no pescoço. Parte 2, o enforcado. Após os ensaios, combinamos de ir no cinema da cidade, assistir Capitão América Guerra Civil, só pra dar uma relaxada nos nervos. Foi recente a história, né? Eu achei que era um negócio tipo dos anos 80. Não, essa história se passou em 2016. Você lembra que ano foi 2016? Não, Rafael. O que mais aconteceu em 2016? Em 2016, Adam Sandler fez o filme Zerando a Vida. Qual é o nome em inglês desse filme? Zerando a Vida é The Do-Over. E como é que é em Portugal? Em Portugal, acho que não tem. Acho que é The Do-Over mesmo. Então a gente tem que inventar um nome pra ele em Portugal. Que nome você propõe? Eu não sei sobre o que é o filme. Ah, não sei, mas se chama Zerando a Vida, eu chamaria ele de Comendo Até as Natas. Essa veio do nada, caramba. Portugal, né, cara? Sempre tem umas paradas com nata. Eu acho que podia ser algo... Porque em Portugal as coisas são muito literais, né? Então podia ser... Adam Sandler precisa pagar contas. Pode ser. Pode ser também. Bom, posso voltar pra história? Vai lá. Tá difícil hoje, hein? É. Esperançoso, queria, / esperava, dar meu move... Na Peixoto Sampaio. Era Peixoto Sampaio ou Peixoto Ferraz? Peixoto Sampaio. Peixoto Ferraz é a prima dela, por parte de mãe. Enquanto sentado na sala de estar da mesma, Pensava em como eu poderia dizê-la ou mostrar-lhe que estava afim de umas beijocas e, quem sabe, algo mais sério. O famoso movimento do braço por cima da cadeira? Calcular o timing e ban? Mão com mão na pipoca? Mão indiscreta na coxa? Não sei. Pensava tanto, mas tanto, que o teatro começou a se esvair da minha cabeça. Minha missão parecia cada vez mais nítida e encobria o fato do teatro ser no dia seguinte. Sampaio Peixoto disse que na doblô do pai dela havia uma corda perfeita para o meu caso. Maravilha. E fomos lá nós, 7 adolescentes, mais o pai dela em uma minivan, a caminho do cinema. Pegamos a corda do carro. Ela era rígida, como uma corda de cabo de guerra. E suja, como uma corda de cabo de guerra. Mas era perfeita. Realista, pesada e não muito grande. Não muito grande. Nos empolgamos. Fizemos o nó de enforcamento e testamos no... Silveira Mello. Silveira Mello. Gustavo, você é muito bom nisso, cara. Como é que você tira esses nomes do saco nessa velocidade? Isso é tão sem graça, cara. Por que a gente acha tão engraçado? São só nomes. A corda era linda e perfeita. Continuamos a brincar e conversar no carro. E eu simplesmente esqueci o fato e o fardo de eu estar com uma corda grande no meu pescoço. Até que um dos meus amigos, o... Andrade Antunes. Andrade Antunes. Teve a brilhante ideia de jogar a ponta da corda para fora da janela e puxar de volta para me dar um pequeno susto. Bem, ele não conseguiu puxar de volta. Caramba! Calma, o quê? Caralho. Eu estava sentado no meio, entre Oliveira Antunes e Silveira Mello. Na última fileira da doblô. Não, não, não, galera, não era mesmo... Silveira Mello, não, tem mais, é mais um cara. Então vamos chamá-lo de Johnny Mapplethorpe. Estava sentado no meio, entre Andrade Antunes e Johnny Mapplethorpe, na última fileira da doblô. Enquanto meus outros amigos e Sampaio Peixoto estavam na frente. Eles não viram nada, só ouviram meu gargarejar em pânico após a corda se enroscar. Caralho! Com o eixo traseiro do carro, me puxando com toda a força para fora. Caralho! Meu corpo se projetou para a janela e eu, com todas as forças disponíveis, me agarrei na camiseta do Andrade Antunes e na porta do carro. A sensação era horrível. A vista ficou muito turva e agitada. Minha cabeça ficou a milhões por hora com a repentina injeção de adrenalina. Foi um total de 7 segundos até o pai da Sampaio Peixoto parar o carro, assustado com o grito dos meus amigos. 7 segundos que pareceram 10 minutos. Todos saíram do carro, menos Andrade Antunes. Eu tossia demais. Havia sangue, mas eu não me preocupava com isso. Estava salvo. Vi apenas flashes e vultos. Senti uma tranquilidade serena. Desmaiei no colo do meu agressor. Caralho! Caralho! Cara, meu Deus! Caralho. Caralho, que história, cara! Parte 3. Céu ou inferno? Acordei no mesmo dia, à noite, em um hospital. Não sentia meu pescoço e percebi um curativo grande nele. Tomava soro e vi meu pai dormindo numa poltrona ao lado. Decidi dormir. Era de manhã. Todos os meus colegas estavam na sala e todos me viram acordando. Não ouvia muito bem, mas ouvia as desculpas de... Andrade Antunes. Andrade Antunes, porra. Anota essa porra. Ouvi choros da minha mãe, conversas sobre a apresentação ser cancelada e conversas sobre o colégio. Estava tranquilo, sereno. Meu médico disse que houve uma lesão no meu pescoço e pequenos ferimentos. O fator principal foi o carro ter parado rapidamente. O médico me daria alta no dia seguinte e pediu para todos saírem da sala. Todos foram saindo e eu senti uma pontada na minha cabeça. Era agora. Sampaio Peixoto, vem aqui, por favor. Eu disse com uma voz falha, ríspida, encatarrada. Havia estranhado isso. Todos foram. Sampaio Peixoto veio. Não lembro muito bem do momento, mas só de algumas palavras saindo de mim, como gostar muito e de você, e desde sempre, e por favor, e linda e encantadora, e um seco e áspero como amigo. Putz. O cara foi quase literalmente enforcado pelo carro do pai dela, e ela deu o nó final na corda. Nunca me senti tão bem e tão mal ao mesmo tempo. A corda não parecia mais nada pra mim. Apenas esperei ela dizer suas justificativas sem ouvi-las, recebi um beijo na bochecha e a vi indo. A vida tem um preço, meus amigos. E enforcado sabe disso. Caraca! Excelente, Aguiar Peçanha. Pô, a gente começou o programa com esse, fudeu, né? É.

e que nunca aconteceu nada comigo, como alguém tentar me pegar na saída, porque um dos meninos que era meu vizinho falou pro pai dele que eu corria risco de vida e eles tinham que me buscar de carro porque meus pais não tinham carro. E esses meninos pediram pra eu nunca mais me apresentar como primo do árabe, porque o nome não fazia mais tanto efeito. Já que o árabe tava morto, né? Exato, né? Que meu nome já tinha sua própria força só por ter agido como um imbecil à beira da morte sem ter noção do que estava fazendo. Só hoje, quando eu lembro desse ano, penso quantas merdas aconteceram, quantas merdas poderiam ter acontecido, e eu não saberia a razão. Sou ilustrador e tenho vontade de fazer uma história em quadrinhos desse ano. Me digam se vocês leriam ela. Um abraço. Cara, eu gostei bastante da história, viu, primo do árabe? Eu gostei também. Eu leria. Eu não sei o que o árabe vai achar agora que ele sabe da história e ele sabe que foi você. Ah, ele não acha nada, ele tá morto. É, mas e a família do árabe? O verdadeiro primo do árabe. É, o verdadeiro primo do árabe, por quem você se passou. E que não ganhou beijo, não ganhou pão de queijo de graça, não tinha quem buscasse o lanche dele. Mas eu só não entendi o seguinte, se ele morava num bairro que era o bairro chique de Curitiba, por que, que a escola dele era tão barra pesada, né? Eu acho que ele realmente substituiu cadeia por escola pra poder entrar nesse programa que é sobre escola. Ele, caraca, tem uma história mó boa. Mas é na cadeia. É, nunca vai ter um programa sobre história de cadeia. Porra, como é que encaixa a minha, mano? Eu queria aparecer no programa. Tá aí uma boa ideia, né? É, não, porque escola e cadeia dá pra você traçar diversos paralelos muito bons, né? Tipo, professor, guarda. É, verdade, verdade. Ambos têm muros altos e um monte de grade. Uniforme. O recreio é o passeio no sol. É, lanche numa bandeja. Exato. É verdade. Um vídeo cassete que ninguém usa. Minha vez? Sua vez. O título é Seu Ptolomeu. Olá, Guga, Rafael, Caio. Meu nome é... Fiquem à vontade pra trocar se quiserem. Eu não quero ficar à vontade, eu quero que você me diga se é pra eu falar o seu nome ou não. Só pra punir você, a gente não vai falar nome nenhum. Tenho 37 anos, sou engenheiro, pós-graduado em gerenciamento de projetos, sou casado e tenho duas filhas. Ele mandou o currículo. Muito bom. É. Caso a gente queira contratá-lo, ele já mandou aqui. A gente já sabe o nome dele e qual é a pós-graduação dele. Eu sei que o tema proposto é volta às aulas e que a história que segue não tem relação direta com o tema, mas é relacionada a fatos ocorridos dentro do ambiente escolar. De qualquer forma, achei válido descrevê-la mesmo assim. Ok. Essa história remete ao ano de 1994. Rafael, além do Tetra, o que mais aconteceu no ano de 1994? Cara, em 1994 teve um fato lamentável. A Nestlé tentou lançar o Kit Kat no mercado, mas as vendas não ocorreram como esperado e ele só foi lançado mesmo em 2011. Meu Deus, cara, o que aconteceu? O que, que tinha na cabeça desse povo, cara? Tava todo mundo rico, o real valendo um dólar e ninguém comprava Kit Kat. É. Eu lembro dessa época que, inclusive, eu comia Kit Kat, era muito bom, eu adorava, e aí ele sumiu. É, eu lembro disso também. Pois é. Nem precisa falar mais nada, mas fala aí. Bom, a Sandy Júnior lançaram... Pra Dançar com Você. Não. Conjuga o verbo da forma correta. Sandy Júnior lançou Pra Dançar com Você. E ele tinha duas músicas que me marcaram muito. Nascemos para Cantar e Filme Triste. Canta um pedaço pra gente. De qual das duas você quer? Nascemos para Cantar. Disse o poeta, o artista vai aonde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Meu Deus. Ei, ei, ei. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E por aí vai. Agora eu lembrei dela. Ah, obrigado, Sandy Junior, por esse momento. E teve também o mais importante de tudo, o lançamento do Gol Bola. Isso foi importante pra caralho. Essa história remete ao ano de 1994, o ano do Gol Bola. Fatos que, quando foram compartilhados com a minha namorada, a atual esposa, rendeu muita risada da parte dela. Antes de começar a história, segue um pouco de contextualização que fará sentido mais à frente. Sou descendente de japoneses, de uma família simples, com pai, mãe e um irmão mais velho. Meu pai era mecânico de automóveis e minha mãe trabalhava como costureira até casar e ter filhos, quando decidiu se dedicar ao trabalho do lar e cuidar da prole. Cara, sabe por que você é um cara sortudo na vida? Porque você não é irmão do Fábio Júnior. Esse seu irmão aí não é o Fábio Júnior. É uma grande sorte. É uma sorte que um monte, todos nós temos, menos uma pessoa. O irmão do Fábio Júnior. Isso. Que deve se chamar o quê? Flávio? Isso. Sempre fomos criados dentro de casa, sem aquela liberdade de brincar com os moleques da rua, que os meus pais julgavam ser maus elementos, fato que se concretizou para alguns dos indivíduos anos depois. Fui alfabetizado precocemente pela minha mãe, que apesar de ter estudado somente até a quarta série do ensino primário, me fez aprender a ler, escrever e fazer as quatro operações básicas de matemática antes dos 6 anos. Lembro que este fator me fez achar a escola um pouco chata, pois já conhecia boa parte do conteúdo e não entendia como algumas crianças mal sabiam como segurar um lápis. Sou de uma época em que as escolas públicas ainda tinham um certo nível de qualidade e, devido às possibilidades financeiras da minha família, estudava na escola estadual mais próxima do bairro. Era um típico garoto oriental, tímido, quieto, porém com resultados acadêmicos de destaque, com exceção das disciplinas de educação física e artes. Essa é uma maneira delicada de dizer que ele era um típico nerd. Sim. Ele ainda tinha falar assim, e sabia tudo de Super Nintendo e Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Você tá me descrevendo aí. Só pra ter uma ideia de minha total incompetência nessas duas áreas, uma vez o professor de educação física, ao montar os times de futebol, me perguntou: você tem preferência de lado? Eu disse não, então ele respondeu: então fica do lado de fora. Ah, caramba, cara. É o bullying do professor de educação física, um clássico. Professor de educação física praticando bullying é muito clássico, né, cara? Acontece demais. Caraca, tinha um professor de educação física, cara, ele era tão filho da puta, aquele escroto, e ele fazia isso direto com todo mundo. Eu tinha um professor de educação física, o melhor professor de educação física, inclusive, que eu já tive, que era da minha 8ª série. Ele parecia muito, muito, muito, muito aquele cara do The Doors, o Jim Morrison. E ele tinha todo estilão e tal. Só que é muito bizarro, porque ele não dava só, ah, beleza, vocês vão correr ou vocês vão jogar bola. Dava, tipo, aquela cena clássica, né? Dar uma bola de futebol pros moleques e uma bola de vôlei pras meninas. Uhum. Não, ele ensinava como que os músculos funcionavam. E ó, agora aqui, isso é isso aqui, aí tem o ácido não sei o quê, que forma depois o exercício, ele dava prova teórica, eu achava animal. Que legal. É, eu preferia o cara que dava bola, mas sem bullying. Não, e esse cara, ele também, ele não só jogava bola, ele falava, não, hoje vocês vão jogar handball. Aí ele ensinava todas as regras do handball. Ah, hoje vocês vão jogar, sei lá, tipo, basquete. Aí ele ensinava todas as regras do basquete pra quem não sabia. Era mó legal, eu gostava bastante. Eu tinha um professor, cara, eu vou até falar, o nome dele era Júlio César e ele tinha um mullet escroto. E ele era um imbecil, cara. E ele fazia exatamente isso. Ele simplesmente se juntava com a turminha de marginal da escola e ficava fazendo um bullying na molecada, da qual eu fazia parte, porque como eu já falei, eu era o pirralho. E aí, ele ficava, tipo, é isso, ele ficava sacaneando a gente. Era muito escroto, cara. Já nas aulas de... Que clima horrível, né? Bad vibes, bad vibes. Bad vibes. Escroto, filho da puta. Se você estiver ouvindo a gente, Júlio César, vai tomar no cu. É, seu merda. Já nas aulas de artes, nunca fui um talento na área artística. Muito pelo contrário. Tanto que era totalmente displicente em relação à disciplina. Propositalmente, não levava os materiais requisitados pela professora nos dias de aula, ficava sem fazer nada e, por incrível que pareça, quase fui reprovado, pois simplesmente não entregava nenhuma das atividades propostas. Mereceu, né? Ah. É, eu já fiz isso também uma vez. Era uma aula que chamava orientação educacional e eu achava que ela não servia pra nada. Então eu não fiz nada durante o bimestre todo. E aí quando chegou a hora de dar nota, não tinha como dar nota porque não tinha prova, era só trabalho. Aí a professora, que era a coordenadora, chamou minha mãe e falou assim: o Rafael é um menino ótimo, mas ele não entregou nenhum trabalho, eu vou ter que dar 0 pra ele. Aí minha mãe falou: ué, então dá 0 pra ele. Falou: eu acho que ela não dá importância pra aula. Aí minha mãe falou: é porque ela não é importante mesmo. Nossa senhora. Aí ela falou: vamos combinar o seguinte, eu dou 4 pra ele e você convence ele a entregar os trabalhos nas próximas vezes. Aí minha mãe falou: tá bom. E assim foi feito. Foi uma boa negociação. Orientação educacional. Qual era o tema dessa aula? Cara, eu não lembro. Não teria como lembrar, porque eu teria que ter tido alguma atividade intelectual pra lembrar disso. A gente passou por umas coisas, né? Eu acho que meio assim, mudava o governo, aí tinha umas aulas obrigatórias que depois deixavam de ser. Porque eu lembro que eu tive aula de Educação Moral e Cívica. Nossa. Que depois passou a se chamar Educação Moral e Civismo. E depois mudou pra OSPB, que era Organização Social e Política Brasileira. Que é até maneiro, mas não era uma aula de merda que ninguém dava a menor importância. Era o hino nacional. É, era tipo isso, era só essas coisas. Canto hino aí, vamos relembrar Marechal Deodoro, mas que nada a ver, assim. Eu fiz a 7ª série numa escola pública e a gente tinha uma matéria que chamava PIU, que era Práticas Integradas do Lar. PIU. E aí a professora ficava ensinando a gente a botar a mesa, a desenhar uma casa com um banheiro separado do quarto, umas coisas loucas. E na 8ª série, a gente tinha prática PCS, que era Práticas de Comércio e Serviço, que a gente aprendia o que era fatura e duplicata. Pô, aí foi legal, cara. Ó, essas duas que você acabou de falar, eu acho que seriam muito legais, inclusive. Sim, porque as crianças de hoje precisam, né? Porra! Apesar de ter desempenho respeitável nas disciplinas que importavam, pelo menos pra mim, a minha timidez nunca fez de mim uma pessoa popular. A gente não achava que você realmente era. Eis que então, no ano de 1994, chega a notícia que poderia mudar tudo. Fomos informados que a escola participaria do programa Passa ou Repassa do SBT. Caramba, eu tava não dando nada pra essa história e de repente ficou legal. Na época, ainda apresentada pela Angélica. A Angélica apresentou Passa ou Repassa? Sim. Claro que apresentou. Quando foi isso? 1994, porra. Eu não lembro disso. Tem isso no YouTube? Ela é conhecida como a Era da Angélica do Passa ou Repassa. Meu Deus, cara, meu cérebro apagou isso totalmente. Eu tinha Gugu, Celso Portioli. Eu não lembro da Angélica apresentando não, o Passa ou Repassa. Claro que teve a Angélica. Teve mais alguém? Teve a Mara? Teve a Priscila do TV Colosso? Teve a Simone? A Jaqueline Petkovic? Cara, eu preciso enxergar isso, porque você é uma ideia muito boa. A Angélica foi pra SBT? Sim, claro que foi. Antes de ir pra Globo. Eu não lembro disso. Ela saiu da Manchete, onde ela apresentava Clube da Criança e Milkshake, e foi pro SBT. E aí ela passou um tempo no SBT e só depois que ela foi pra Globo. Como eu nunca vi isso? Meu Deus. Pera aí, gente. Olha os angélicos! Tem isso no Netflix? Tem isso no Netflix, é muito bom. Cara, que demais isso. Como é que eu nunca tinha visto isso acontecer, cara? É como se, sei lá, tivesse um Passa ou Repassa apresentado pelo Galvão Bueno. Não sei. Caramba, como que você esqueceu disso? A maior parte da vida dela ela passou no SBT, eu acho. Eu tô muito chocado com isso, cara. A melhor coisa é que nesse vídeo que tem aqui de 29 minutos, tem uma prova que os moleques têm que pular numa cama elástica e se grudar numa parede. Aí o moleque erra... Dá de cara com a parede, a Angélica casca o bico da cara dele. Ai, cara, eu tô chocado com essa informação. Eu quero muito parar de gravar esse programa e assistir o Passo Repasso com a Angélica no YouTube. Cara, como que você foi esquecer disso? Não faz sentido nenhum. Sei lá, cara. Eu acho que meu cérebro apagou isso pra, sei lá, pra gravar os episódios da Angélica na Globo. Fada bela. Eu acompanhava o programa e sempre pensei que poderia ter um bom desempenho, caso tivesse a oportunidade de participar. Foi aí que vi minha chance. Aos 13 anos, minha vida poderia mudar para sempre. Poderia ter a sorte de ir ao programa, responder as perguntas e mostrar toda a minha competência intelectual em nível nacional. Ter os meus 15 minutos de fama, além de interagir com a Angélica, ídolo infanto-juvenil dos anos 90, como eu demonstrei aqui. Era o meu ídolo também. Alguns dias depois, a esperança cresceu ainda mais. Fui informado pela diretoria da escola que tinha sido escolhido como um dos integrantes do grupo, que iria ao programa para responder as questões e que se conseguíssemos ser o campeão da semana do programa, a escola também obteria alguma premiação. Se não me engano, a escola ganhava computadores. Sendo em 94, será que não era um Pense Bem que a escola ia ganhar? Era o mundo ideal, dar uma reviravolta na minha vida saindo do anonimato, além de poder ajudar a escola, que como qualquer instituição pública de ensino, tinha suas deficiências e dificuldades em termos de infraestrutura. No dia marcado, chegando à escola, vi em frente ao portão o ônibus que levaria os alunos até os estúdios. Dentre eles, os escolhidos, para participar ativamente do programa, que incluía a minha pessoa. E outros queriam fazer parte da torcida que ficava atrás da bancada. Finalmente o dia havia chegado. Ao chegar ao SBT, que ainda era localizado no bairro da Vila Guilherme, em São Paulo, notei os ônibus das outras escolas que também participariam e percebi que eles eram muito mais modernos que os ônibus que nos transportaram. Percebi então que eram de colégios particulares, mas isso não me abalou. Tinha autoconfiança suficiente para não ser afetada por este detalhe. É tipo Slumdog Millionaire. Sim, quem quer ser um milionário? Isso, quem quer ser um milionário. O português deve ser tipo, acertou a última pergunta. Moleque indiano fica rico. Pois caiu na bosta. Fomos recebidos pela equipe do programa e... ah, que merda, cara. Eu lembrei da cena. Fomos recebidos pela equipe do programa e direcionados a um tipo de sala de espera, onde recebemos um lanche e também um briefing básico de como era a programação das gravações daquele dia. Nesse momento, ficamos sabendo que participaríamos da gravação de 3 programas. Depois, fomos encaminhados ao vestiário, onde todos receberam as roupas típicas do programa para vestir. Que eram umas roupas bem coloridas, assim, né? Amarelão, assim. Sim, um verde limão. Sim, tipo da Pacalolo. A expectativa crescia, pois estava chegando a hora. Depois que todos estavam trocados, voltamos à mesma sala de espera, onde aguardamos por não sei quanto tempo. Eis que surgem pessoas novas da produção do programa. Um deles dá uma olhada panorâmica em todos os alunos e começa a apontar para alguns e diz: "Vocês que vão responder as perguntas. Agora faço uma indagação. Vocês acham que fui escolhido? Claro que não. A produção escolheu as pessoas mais bonitas." Tá de sacanagem. Meu Deus, cara, é igual filme. Critério que realmente não poderia incluir a minha pessoa. E critério esse que também não selecionou necessariamente as pessoas que tinham a maior competência intelectual. Ou seja, a direção da escola não tinha conhecimento de que não teria o poder para escolher quais alunos iriam participar. O meu mundo começou a ruir. Com tristeza e frustração no peito, fui renegado a ficar na torcida, atrás da bancada, abanando pompom. Meu Deus, cara, que humilhação. Abanando pompom. Abana esse pompom, menino. Você foi relegado a um angélico, basicamente. É, então não é tão ruim. É, mas o inferno tinha apenas começado. Durante as gravações dos 3 programas, a frustração ainda crescia cada vez mais, pois ao ouvir as perguntas feitas pela apresentadora, acredito que saberia responder a cerca de 90% delas. E os novos escolhidos não sabiam a grande maioria delas. Mas é isso que eles querem, cara, porque aí dá torta na cara. Sim, exato. E você não quer que você responda. Para se ter uma ideia das respostas dadas naquele programa, segue algumas que recordo até hoje. 1. O indivíduo que não tem habilidade no futebol é chamado de perna... Resposta, perna dura. Meu Deus. 2. Qual é a capital de Rondônia? Resposta, Roraima. Vocês sabem qual é a capital de Rondônia? Porto Velho. E de Roraima? Eu não tenho ideia. Rafael? Ah, deu branco agora. Qual que é a de Roraima? Boa Vista. Boa Vista. Quem proclamou a República do Brasil? Resposta, Cabral. Vocês sabem quem foi? Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca, que na sequência foi o presidente. Resultado, a escola não ganhou absolutamente nada e foi... Cara, eu ia mandar muito bem no passo a repasso. É, eu tô vendo que eu não. A gente podia fazer um passo a repasso entre a gente, né? Não, aí só eu ia passar vergonha. É, a gente ia jogar torta na sua cara sem parar. Lei trabalhista, né? Eu fiz uma proposta no grupo secreto, que era um jogo de perguntas e respostas entre eu e o Caio, sobre futebol carioca dos anos 90 da segunda divisão. E aí, toda vez que eu ganhasse, ele tinha que fazer uma vinheta nova. E aí eu respondi o Rafael falando que todas as vezes que ele falar dali em diante, Caio, corta isso, eu ia deixar no programa várias vezes. Ou seja, ele violou o código de ética do editor de podcast. Rafael, qual é a música que a charanga do Bangu toca quando o time ganha? Pam, pam, pam, pam. É a música da Globo? É. Continuando aqui. Resultado, a escola não ganhou absolutamente nada e fui obrigado a assistir de camarote a avassaladora derrota daquela instituição de ensino. Cara, se fosse eu ia ficar soprando as respostas. Marechal Deodoro! Aí o nego ia olhar assim, porra, não fala, você tá estragando o jogo. Então me deixei lá pro balcão responder. Isso, e você ia ser arrancado lá pelos seguranças. Eles puxando você. E aí eu ia ficar, não, Angélica, não, não. Não, não, Angélica, eu te amo. Aí ela ia falar, gente, pega leve com ele, tá? Por favor, aí ia dar uma piscada, assim. Aí quando chegasse lá atrás, os caras se encheram de porrada. Pega leve com ele, tipo, pra eles trazerem corrente, tá ligado? Pra bater na sola do pé, pra não ficar marca. Me encheram de porrada e me colocavam no táxi. Isso. Tinha uma música da Angélica, que era a música do limão. E a letra era assim, um limão, meio limão, dois limões, meio limão, três limões, meio limão. Sem brincadeira. Sim. Não é demais? Muito bom. Mas eu acho que quando tivessem te arrancando do palco, ele ia falar, gente, mostra pra ele o cenário de milkshake. Aí você ia achar que era o antigo cenário do programa dela, e na verdade era um lugar que ia ficar rodando e eles te enchendo de porrada. Que horror, rapaz. Caralho. Angélica Ive. Se a gente escrevesse uma versão brasileira de Jogos Mortais, onde a Angélica é o Jigsaw, você poderia ser roteirista. Mas sonhos não se realizam assim. qual seria a tortura de Bambu Luar? Assistir Bambu Luar. Não, não, milkshake, me põe no milkshake. E no final de tudo, se você sobrevivesse a todas as provas, será obrigado a casar com Luciano Huck. Ou com Maurício Matar. Ah, é, naquela época. Ah, é, uma das provas ia ser, olha, você vai ouvir o Maurício Matar cantando Batata Show. Não, meu que e você não pode rir. Você não pode rir. Se você rir, vai chover batata em você. Depois das três gravações que participamos, achei que aquele trágico dia tinha acabado. Só conseguia pensar em ir embora logo dali. Afinal, tinha perdido a chance de obter o meu dia de glória. Trocamos de roupa. Caramba, você não pode nem ficar com as roupas. E fomos em direção ao ônibus. Percebi que os alunos que tinham respondido às perguntas e conseguiram fracassar gloriosamente não estavam conosco. Então imaginei que talvez eles estejam tomando banho, pois eles tinham participado daquelas gincanas em que as pessoas ficam muito sujas. O ônibus estava aguardando somente por eles. Algum tempo depois, ouço alguém falando que eles estavam chegando. Pensei que finalmente tudo estava prestes a acabar. Vamos voltar para casa e tentar esquecer tudo o que aconteceu. Quando eles começam a subir as escadas do ônibus, para aumentar ainda mais a minha tristeza e raiva, percebo que todos eles estão todos alegres, orgulhosos e munidos de bicicletas e videogames. Nossa. Prêmios que ganharam simplesmente por terem participado do programa. Ou seja, para ganhar alguns prêmios, não era necessário o mínimo conhecimento esperado para um estudante do primeiro grau. A sensação de frustração aumentava ainda mais. O dia que poderia ser de total sucesso só resultou em decepções. É, cara, a vida realmente não é justa. Isso. É. Foi nesse dia que aprendi que os incompetentes também são premiados. Cara, mas ele se jogou lá na parede de velcro. Tem um esforço aqui. Ele só não foi intelectual. Levou torta na cara. É. Passou embaixo de umas gelecas. É, então. Outro detalhe, também não consegui nenhum tipo de contato com a Angélica. Apenas pude observá-la de longe. Essa é a minha história. Pô, que triste, cara. Parabéns pelo podcast. Ouço toda semana em companhia da minha esposa e dividimos muitas risadas. Obrigado. Cara, obrigado por você ter me trazido de volta a lembrança do Passo Repassa com a Angélica, porque eu não sabia que isso existia. Eu vou assistir agora. Eu posso assistir mais um pouco antes do próximo e-mail? Não. Não, só mais um pouco. Não. Só vê a torta na cara. Só uma. Só uma. Vamos trabalhar, Guga. Aí. Lê a próxima, Rafa. O próximo e-mail se chama Florianópolis. Olá, Guga, Rafa e Caio. Se tiver mais alguém, oi também. Esse oi foi pro vazio. Me chamo Luísa, podem falar meu nome. Tenho 21 anos e vou contar uma história muito fofa de um dia de aula inesquecível. Vocês vão precisar trocar os nomes aqui. Bom, nos meus 6 ou 7 anos de idade, eu estudava numa escola bem pequena chamada Arco-Íris, que era o nome da banda lá do Fábio Júnior. Uhum. Exatamente. É. Depois de ter se chamado Namorados e... Qual era a outra? Uncle Jack? Bossa 4. Bossa 4. Namorados. Mas aí fica a questão, né? Tipo, eles seriam exemplos de namorados para um público feminino e masculino? Ou eles eram namorados entre eles? Não sei se eles fossem irmãos. É, verdade. Se o irmão dele estiver na banda, a gente já sabe. Isso. O Flávio. O Flávio Júnior. Era bacana. A piscina da aula de natação tinha... Hugo não consegue, né? Ele lembra do Flávio Júnior. Flávio Júnior. E ele é, tipo, igual o Fábio Júnior, mas ele tem alguma coisa muito errada, tipo, um nariz muito grande. É careca. É loiro. Não, ele é igual, mas é loiro. E ele hoje ganha vida fazendo cover do Fábio Júnior. Que triste. Mas, pra se vingar do irmão, ele pelo menos ele teve um casamento só. Ai, muito bom. Gustavo, para de rir. Vou parar. Era bacana. A piscina da aula de natação tinha água verde. Fiquei trancada para fora da sala numa chuvarada e invadi a sala pela janela porque trancaram a porta. Mordi uma professora de espanhol que chamou minha mãe de macaco. Caralho, ô louco. E nunca mais teve aula de espanhol na escola. Meu Deus. Que horror. Entre outros momentos únicos. Nesse dia, especificamente, o diretor barra dono da escola, ela pede pra gente dar um nome aqui, que são iniciais. Vou chamar ele de Flávio Júnior. Flávio Júnior. Nesse dia, especificamente, o diretor dono da escola, Flávio Júnior. Ah, você também não, né, porra? E a vice-diretora, que também dona, a Glória Pires, estavam lá. E alguma coisa não muito grave aconteceu. O diretor foi na minha sala e me convidou amigavelmente a sair da sala. E eu me recusei, é claro. Como todo adulto, ele me ignorou, pegou minha mochila e saiu da sala. Enquanto essa ação acontecia, eu não fiquei parada. Me grudei na mochila como uma lagartixa na parede e, é claro... Como um adulto sensato, Flávio Júnior me arrastou pelo chão, como um gato velho grudado no tapete. Eu não fiquei no chão por muito tempo por causa de duas coisas. Primeiro, eu tinha um lápis na minha mão. Segundo, eu usei o lápis em minha defesa. Caraca! Me matou o Flávio Júnior. Aí a escola, prisão de novo, matando as pessoas com a bandeja. É, o nome desse episódio devia ser História de Prisão. E histórias de prisão disfarçadas como história de escola. Não, então, história com aspas, né? História de escolas, entre aspas. Exatamente. Enquanto eu era arrastada por alguns poucos metros, segurei melhor meu lápis e pensei: se ele tá me arrastando, nada mais justo do que eu me defender. Não, peraí. Se esse GugaCast fosse feito em Portugal. Na verdade, ia chamar. Na verdade, estava todo mundo preso. E Bruce Willis está morto. Caso tu não te lembres. Apenas avisando. Eu tinha esquecido dessa. Bom, devo dizer que um dos podcasts mais geniais que eu já ouvi era português. Você já falou desse podcast pra mim. Pois é, ele se chamava Uma Nêspera no Cu. É maravilhoso esse programa. Era muito bom. É, mas nunca foi tão bom quanto o próprio nome. O nome setou a barra muito alta. Isso foi. É, deixa eu continuar aqui. Então ela disse que ele estava arrastando e nada mais justo que defender. Enfiou o lápis no braço dele. Não preciso dizer que ele me soltou na hora. E embora o dano físico fosse mísero, o dano psicológico em Flávio Júnior foi alto. Ele olhou pro risco branco que fiz em sua pele, porque eu não era tão forte para furar ele, e o lápis não estava tão bem apontado. E seus olhos se arregalaram. Ele entrou para a sala dos diretores e pediu para Glória Pires ligar para minha mãe. Enquanto ela fazia isso, Flávio Júnior pegava um algodão e álcool e limpava em completo desespero a ferida, entre aspas, que eu lhe causara. Minha mãe foi convocada ao meu local de estudo e brotou como sempre. Era bem comum ligarem para ela, sério. Enquanto os adultos discutiam minha conduta, muito certa, Flávio Júnior, depois de 15 ou 20 minutos, ainda se limpava dos meus germes e bactérias, quando Glória Pires, irritada com o tamanho do fuzuê por tão pouco, grita: Flávio Júnior, para de esfregar essa merda! E com isso minha mãe se dobra para segurar o riso. Não fui expulsa nem mesmo suspensa, na verdade nenhuma advertência eu levei, também não sei porquê. Minha mãe riu muito comigo no caminho de casa e disse que eu fiz o certo. Obrigada por lerem meu e-mail, beijos. Cara, por que motivo ela tava sendo arrastada pra fora da sala? É, isso ela não explicou, né? Ela não explicou, pelo amor de Deus. É, porque você sabe que nessa escola, todo mundo é inocente, entendeu? É verdade, agora eu lembrei. Ok. Caio, vamos fazer assim. A próxima história, ela é uma história muito boa, a gente guardou pro final, mas ela é gigantesca. Então a gente pode dividir, se ele é metade, eu leio metade. Beleza. Começa aí então, vai lá. A última história desse nosso programa tem o título Joselino Barbacena. Parabéns, Rafael. Excelente. Eu senti falta do Bertoldo Brecha, no entanto. É porque tinha que ser relacionado, né? O Joselino Barbacena era demais, cara. Ele falava tipo, ah, meu Deus, me descobriram aqui. E ela começa assim. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Primeiramente, peço que ocultem meu nome nessa história. Todavia, o nome dos outros personagens podem ser mantidos. Ou não, a escolha de vocês. Hoje me deu vontade de contar-lhes a que talvez seja a história da minha vida. O título que ele deu aqui é A Essência da Juventude e as Bananas do Amanhã. Introdução, dois pontos. Meu nome é Bertoldo Brecha, moro na cidade de Novo Hamburgo. Venha! Venha! Cidade esta localizada na região metropolitana de Porto Alegre, região conhecida popularmente como Vale dos Sinos, pois a mesma é banhada por um moribundo rio de mesmo nome. A história principal se passa no fatídico ano de 2008. Rafael, o que mais de importante aconteceu no ano de 2008? Não! Caio, quem fala isso... Esse é o meu bordão, cara. Quem fala isso... Ah, não merece, não. Eu tô lendo. Tá bom, vai. Fala aí. Rafael, o que mais importante aconteceu no ano de 2008? O Segredo foi o maior best-seller do mundo. Caraca, verdade, hein? Já faz 10 anos. É. Em 2008, o Valmor Chagas fez o papel de Doutor Salvatore na novela A Favorita. Saudoso Valmor. Valmor. Em 2008, a Natane Mariano ganhou o título de Miss Sergipe, mas ele foi rejeitado pela organização do Miss Brasil. E aí, quem ficou com o título? Caraca! Sergipe não teve representante. Putz. Caraca! Que pesado! É, né? É. Tomara que a campeã não tenha sido a Miss Paraíba, porque isso seria muito duro no coração deles. Sim. Ah, ok. O Bertoldo Brecha, ele mandou mais alguns aqui. O mesmo ano em que é lançada pela fabricante refrigerantes Marajá, a marca de refrigerante A Escola. Ano em que Jimmy Kezar Nadjal Wanchuk é coroado Rei do Butão. Eu lembro. E claro, foi o inesquecível Ano Internacional da Batata. Acho que o Ano Internacional da Batata tinha que ser todo ano. É. Todo ano. Uhum. Todo ano. Será que foi nesse ano que foi criado o Batata Show? Ai, caralho. Agora eu tô lembrando do Maurício Matar com aquela jaqueta de couro. Triste. O hino desse ano a gente sabe qual foi. Sim. Abertura na ONU, né? Todo mundo foi de lado. Batata Show. Todo mundo com a mão no peito, assim, tá ligado? Todo mundo cantando, né? Cantando junto. Canta em todas as línguas, né? Potato Show. Pomme de Terre Show. Um grande momento. O melhor é imaginar que existe uma cerimônia na ONU onde a gente canta o hino do ano em todas as línguas. Haveriam muito menos guerras. É. Na verdade, eu ainda tô rindo, Flávio Júnior. Vai, Caio. Ai, caraca. Tá bom, ó. Vamos lá. 10 páginas a história. Caraca, 50 páginas. Inclusive, o Rafael, ele colocou um comentário. Essa foi a maior história que eu já li, mesmo contando a saga de Harry Potter como um livro só. Eu tinha 14 anos na época, cursava o 8º e último ano do ensino fundamental, também o último ano estudando naquela pequena e velha escola de bairro, o local onde passei a maior parte da minha vida até então. Sairia dali, para ingressar em alguma escola qualquer onde poderia realizar os 3 anos do ensino médio. Porém, antes de partirmos para 2008, temos que dar uma breve passada em novembro de 2007. Essa era uma importante época do ano para os estudantes daquela escola, era o mês onde ocorria o período das rematrículas, e que por mais simples que possa ser, para a minha talvez um pouco perturbada mente de adolescente, eram dias extremamente apreensivos, pois, e se minha mãe esquecer de me matricular no próximo ano, o que eu faria da vida? Teria de vender balas no sinal para sobreviver durante um ano inteiro, e só depois disso poderia voltar à escola. Mas aí já seria tarde, todos meus amigos já estariam um ano à minha frente, eu teria de estudar o restante dos meus anos escolares em uma turma onde não conhecia ninguém, não conseguiria fazer amizades, pois seria mais velho que todos. Meu Deus, cara. E ainda por cima, seria conhecido como o garoto que esqueceu da rematrícula. Bom. Que perturbado. Eu não julgo ele, porque eu também penso nessas coisas de vez em quando. Toma um Lexotan, cara. Bom, por mais que este pensamento me atormentasse, passava por este momento todos os anos obrigatoriamente. Então já havia sido vacinado contra esse pensamento maléfico de forma que ele não me atormentasse de forma tão agressiva. Todavia, este ano tinha algo de diferente. Conversando com alguns amigos, decidimos que iríamos trocar de turno. Estudávamos no período da tarde e queríamos trocar para amanhã, a fim de aproveitar melhor nossos dias. Afinal, estudar à tarde acabava matando praticamente todo o nosso tempo livre, visto que sem compromisso não iríamos acordar cedo nem a pau. Clássico. Ele tem uma ótima linha de pensamento aqui. Uhum. As semanas das rematrículas chegaram e após incessante pressão diária sobre meus pais para que não esquecessem de realizar a bendita e ainda mais no turno oposto ao que eu estudava, eis que chego em casa ao final de um dia de aula e meu pai me diz em alto e bom tom: "Pronto, filho, estás matriculado de manhã. Agora pare de me atormentar, caralho." Exatamente como o pai faria. O linguajar da família. Exato. É. Hoje reconheço que eu realmente deveria ser insuportável. Mas de qualquer forma, tinha conseguido passar por mais um ano. E estava dessa vez matriculado com sucesso no turno da manhã. Dias felizes e uma vida cor-de-rosa me aguardavam. Assim como manhãs frias de escola, mas era um bom preço a ser pago. Afinal, conseguir um tempo livre nessa vida movimentada de adolescente que só vai à escola era sensacional. Era mesmo. Bons tempos. Bons tempos. Finaliza-se o ano letivo, as férias começam e acabam em um piscar de olhos. E quando me dou por conta, estou eu às 7 horas da manhã na fila para entrar na sala da minha nova turma, completamente sozinho. Nenhum dos meus amigos havia se matriculado de manhã. Ah, caraca. Putz. Que bad, velho. Que filhos da puta. E ainda tiveram a cara de pau de mais tarde, quando confrontados, usarem desculpas como: "Esqueci de avisar minha mãe. Ah, minha mãe não deixou. Será mesmo que ninguém poderia ter me avisado?" Mas tudo bem. Agora já era tarde demais. O meu maior medo havia se tornado realidade. E ainda por cima, da pior forma possível. Como puderam? Estudava com eles desde a pré-escola, sempre na mesma turma. Nossa amizade tinha mais de 8 anos. Caraca, eu não tenho muitos amigos de 8 anos. É. Mas de um momento para outro, parece que tudo perdeu o significado. Entretanto, as feridas abertas por essa traição cicatrizaram no mesmo dia. E por mais que de certa forma não fosse impossível trocar de turno, eu prometi a mim mesmo que só voltaria a encontrá-los no inferno. Meu Deus. Caralho. Que coisa maravilhosa. Imagina se alguém estivesse devendo dinheiro pra ele. A família inteira tava morta já. Esse cara realmente precisa tomar um Lexotan. Tem que lembrar que é prisão, né? Então, ah, é verdade. Que... Exato, né? A vingança tá aí. Capítulo 1. A Dama e o Vagabundo. As semanas se passaram e, como a escola era pequena, as turmas sempre mantinham os mesmos alunos. Por mais que sempre tinham alguns novatos como eu, todos ali se conheciam há anos. E como se isso não fosse o suficiente, sempre houve muita rivalidade entre o turno da manhã e o turno da tarde, pois normalmente os mesmos alunos de turnos diferentes compartilhavam a mesma sala. Logo, sempre tinham brigas envolvendo a diretoria com coisas tostas como: "O turno da manhã não limpou a sala direito, chegamos e estava tudo sujo." Ou: "O turno da tarde levou as cadeiras para a sala de vídeo e não trouxeram de volta, e quando chegamos de manhã tivemos que ir lá buscar." Fora a gincana da escola, onde competiam as turmas do colégio inteiro, e, principalmente em determinada tarefa, onde deveria ser criada e mantida uma pequena horta em cooperação entre os alunos da manhã e da tarde do mesmo ano. Perdi a conta de quantas brigas aconteceram pelo simples fato de algum turno ter esquecido de regar os repolhos. Pô, que prisão legal essa aqui. Você é, depois, né? Pô, é prisão de segurança mínima, né? Exato. Tem plantação. É, né? Só tá a galera que esqueceu de pagar pensão e tal. Enfim, como podem imaginar, logo virei um lobo solitário naquela bela turma de quase 40 alunos. Sempre me sentei no fundo da sala. Não porque era bad boy da turma, ou algo do tipo, mas pelo simples motivo que sempre fui um cara muito alto. Ao meu lado sentava o... Nerso da Capitinga. É eu? É eu? Um cara que naquela época de oitava série já devia ter uns 25 anos. É muito escola do professor Raimundo mesmo, né? Tudo velho. Era baixinho, meio bombado, só usava regata. Tinha duas tatuagens de estrelas nos ombros e um inesquecível Jesus Cristo tatuado no braço. Parecia mais o Tom Hanks barbudo no filme O Náufrago. E, obviamente, por conta disso, seu apelido era Wilson. Ninguém lembra o nome do Náufrago, né? Você lembra só o nome do Wilson. Do Wilson. Do Wilson. Que era uma bola de vôlei. Foi a melhor propaganda da bola de vôlei que já teve, né? E tem a venda, né? Até hoje. Sim, claro que tem. É uma marca super, tipo, conhecida. Não, não. Você consegue comprar a bola com a marca da mão dele. Com a marca de sangue. Entendi. Eu chamo ele de Wilson ou de Nerso? Chama ele de Wilson. Wilson. O Irso era um cara bem marrento. Estava sempre dormindo nas aulas e, quando era confrontado por um professor, sempre respondia de forma grosseira. Esse era o comportamento padrão de Wirso, exceto nas aulas de português de nossa querida professora Marina da Glória. Ao contrário do que seu nome faz parecer, Marina da Glória não havia nascido com 70 anos. Era alta, possuía uma pele bem branca e na época deveria ter seus 20 e poucos anos. Talvez Wirso, estivesse interessado nela, ou não. Mas só sei que ele fazia questão de tornar as aulas dela um inferno. Arremessava bolinhas de papel cobertas de corretivo em sua cabeça. Caraca! Cara... Não, bolinha de papel ainda tava aí, mas o cara foi um passo além, né? É foda, na cadeia é foda, né? Cadeia é foda. Colocava o lixo em cima da porta quando ela saía da sala e tinha um escroto hábito de dar gritos extremamente altos e espontâneos enquanto ela explicava algo. Acredito que todos ficavam com pena da querida professora, que por mais que não se destacasse como uma das professoras bacanudas, sempre foi muito gentil com todos. As maluquices de Wirso eram frequentes. Wirso. E Marina da Glória chegou a um ponto onde parecia ter desistido de policiar o rapaz. Apenas aceitava em silêncio todas aquelas atitudes extremamente desrespeitosas. Que babaca. Vida de professor é uma merda, né? É. De qualquer forma, eu já havia me tornado o solitário da turma. Minha até então vida cor-de-rosa havia sido colorida repentinamente com tons de cinza. Não falava com ninguém e sempre tirava as notas mais altas. Até pois, enquanto todos conversavam, eu ficava quieto e prestava atenção nas aulas. Que ideia genial, né? Né? Prestar atenção, vixe. É. Seu filho tá indo mal na escola, afasta ele dos amigos. Exato. Transforma ele numa criança miserável. Isso. Embora nunca tivesse sido um bom aluno até então, neste ano não tinha muita escolha durante as aulas, a não ser estudar. Obviamente também me sentia mal pelos abusos de Wirso, com nossa querida educadora. Porém, não tinha muita motivação para tomar alguma atitude. Mesmo que, por alguma razão, talvez por eu sentar ao seu lado, ou por ser um cara bem alto, Wirso me respeitava diferentemente dos outros colegas. E às vezes até mandava um, curtiu essa, Bertoldo Brecha? Após aprontar alguma com a professora. De alguma forma, mesmo sem responder ele, fazia com que minha reputação com a turma e os professores não fosse das melhores. Afinal, para eles, eu parecia amigo do Wirso. Capítulo 2. O balançar das estruturas e o primeiro contato. Ao decorrer dos meses, eis que a nossa professora de ciências resolve organizar um trabalho em grupo, onde deveríamos reproduzir alguma das experiências que estavam no livro da matéria. E, claramente, como não era amigo de ninguém, fui destinado a trabalhar com Wirso. Entretanto, quebrando as expectativas, Wirso não deu bola alguma. Fiz o trabalho todo sozinho e, inclusive, o apresentei sem sua nobre presença. As apresentações estavam acontecendo fora da sala de aula, no pátio da escola. Levamos nossas cadeiras e algumas mesas onde o pessoal colocaria seus experimentos. Logo após terminar minha apresentação, dirigia-me à minha cadeira quando sou abordado por... Dona Bela. Sou abordado por Dona Bela, perguntando-me se poderia ajudar na experiência dela, pois sua colega de trabalho não veio e ela não conseguia realizar sozinha. Gentilmente aceitei o seu pedido, larguei minhas coisas na cadeira e me dirigi novamente à frente de todos para ajudar Dona Bela. Perguntei a Dona Bela o que eu deveria fazer e ela me diz com um olhar simpático: meu trabalho é muito delicado e como as mesas estão sobre esse chão irregular, tenho medo que balance e estrague tudo. Achei válida sua preocupação, parecia ser uma garota dedicada e para a sua idade falava em um português bem polido. Me passou uma boa impressão, pois até então não ligava muito para meus colegas de aula. Quando você conhece uma pessoa educada na cadeia, é sempre um momento, um turning point no filme de cadeia, né? Exatamente. Ela é tipo a enfermeira, né? Isso, ou Forrester Whitaker. É. Todavia, essa boa impressão não durou muito. Sua experiência era bem tosca. Consistia em pingar diversos líquidos de cores e densidades diferentes em um becker, a fim de ver eles separados e coloridos pelo lado de fora. Até aí, sem problemas. Tirando pelo fato de que quando me dou por conta, estou a pingar os líquidos no becker, enquanto Dona Bela graciosamente segura a mesa para não balançar. Sua cara de pau foi tão absurda que eu nem me importei. Achei até cômico, e só pensava em contar essa história para minha avó ao chegar em casa. Eu realmente não dava mínimo para nada ali. A vovó Brecha, é o nome dela. Após apresentar meu segundo trabalho de forma voluntária, enquanto Dola Bela... Dola Bela. É, o Caco Antibes está na escola. Enquanto Dona Bela ganhava sua nota após apoiar a mesa com o louvor, volto ao meu assento e percebo que minhas mãos exalavam um cheiro estranho. Decidi ir ao banheiro lavá-las, porém sem sucesso. O cheiro continuava a exalar incessantemente das minhas mãos. Um cheiro muito artificial que, por algum motivo, me lembrava banana. Pelo menos não era um cheiro ruim. Exato, não era cravo, né? É, meu Deus. De qualquer forma, não dei muita bola. A aula estava por acabar e logo iria para casa. Eu realmente só pensava em contar essa história para minha avó. Seria minha vida tão sem graça para eu ter ficado tão fascinado com o ocorrido? Penso eu hoje em dia. Eu acho que a resposta é sim. Sim. Ao chegar na casa da vovó Brecha, para um almoço, logo de cara ela fala: menino, você tá fedendo a banana. Nunca esperei ouvir tal frase na minha vida. Enfim, contei o ocorrido pra ela, que de certo modo não achou engraçado, e ficou até indignada pela professora não ter me dado duas notas. Achei fofo por parte dela, e acabei dando uma gargalhada. Gargalhada essa que foi suficiente para desestabilizar minha avó, que começou a rir também. Um breve momento sem muita importância, mas que eu me lembro com carinho. Onho. Em seguida, após almoçar, vovó Brecha me vem com um vidrinho escuro e fala: deve ser isso aqui que deixou com esse cheiro. Pego o frasco e no rótulo diz: essência de banana. Abro, cheiro e, de fato, era o mesmo cheiro que exalava das minhas mãos. Logo, minha mente finalmente associou as coisas. Provavelmente era um dos líquidos da experiência de Dona Bela, e de alguma forma deve ter pingado na minha mão. Até então, só me perguntava por que essência de banana. Nem sabia que existia isso até então. Mas tudo bem, a vida segue, e agora tinha aprendido algo novo. Cara, eu só espero muito que essa história tenha alguma relação com a história total, essa parte da banana, porque senão ia ser muito escroto. Sim. Capítulo 3. Bananas, vibrações. No dia seguinte a todos os ocorridos, ao chegar na aula, abro minha mochila e me deparo com um frasco da essência de banana em um dos bolsos. Teria minha avó colocado isso ali? Cara, eu espero muito que ele esteja virando o Homem-Banana, porque isso é a única explicação, né? Parece muito uma história de super-herói, só que na verdade, ao invés de ele virar o Homem-Aranha, ele tá virando o Homem-Banana. É, na verdade, eu escolhi essa história, ela é uma história absolutamente gigantesca. Só que eu já não sei a essa altura se vocês vão achar tão legal quanto eu achei. Então, eu tô um pouco preocupado. Porque tá muito tarde na madrugada e ainda falta muito, cara. É. Então, qualquer coisa, eu peço perdão. Perdão com cheiro de banana pra no vocês. Capítulo 3. Bom, não entendi muito bem, mas peguei meu caderno, estojo, fechei a mochila e voltei atenção à aula. Após dois períodos chatíssimos de história, onde o professor ficava colocando histórias mentirosas nas nossas cabeças para mostrar como o Rio Grande do Sul era grandioso, tivemos a informação de que a professora Marina da Glória havia faltado e teríamos a aula livre. Lembro-me até hoje da cara de decepção de Wirso, que ao ouvir isso, voltou a repousar a cabeça nos braços, se cobrir com a touca do casaco e dormir. Ah, era tão bom, cara. Cara, era muito bom. Dormir no casaco. Era muito bom. Todos da turma saíram da sala, exceto por eu, Wirso e mais duas meninas que ficaram conversando. E foi neste momento que pela primeira vez o tédio me corrompeu. E por algum motivo que até hoje desconheço, decidi pingar algumas gotas da essência de banana sobre o casaco de Wirso enquanto ele dormia. Ok, essa história tá melhorando. E mais algumas no chão perto dele. Ao tocar da gota em seu casaco, o tecido da realidade se rompeu e, sem perceber, eu havia mudado o destino daquela escola para sempre. Ok, ok. Agora a gente tá indo pra algum lugar. Quando toca o sinal para o troca de período, os meninos voltam da quadra suados pela partida de futebol e as meninas voltam após fazerem coisas de meninos. Wirso acorda com a barulheira e num tom que nunca havia chegado antes, nem mesmo das aulas de Marina da Glória, dá um grito que ecoa pelos quatro cantos de nossa pequena sala. Mas que merda de cheiro é esse? Todos ficam em silêncio. O professor não havia chegado ainda. Então Wirso, bufando feito um monstro, sai da sala chutando qualquer coisa que estivesse pela sua frente e bate a porta com força suficiente para fazer com que a maçaneta caia no chão. Meu Deus. O cara realmente não gosta de banana. Porra. O silêncio se manteve por mais alguns segundos até que murmurinhos começam e todos só falam do cheiro que infestava a sala. Neste momento eu, fingindo estar dormindo, já não me aguentava mais me segurar. Queria gargalhar tão alto quanto nunca antes tinha feito. Mas, por sorte, consegui me conter, embora às vezes escapava alguns ruídos, que tenho certeza que os colegas que sentavam próximos a mim escutaram. Porém, nem me dei o trabalho de verificar. Fiquei na minha, de cabeça baixa, pensando em pôneis fofos e me controlando para não rir. Após esse fatídico acontecimento, eu senti o gosto da maldade. Ou melhor, o cheiro. E me apaixonei por ele. Finalmente. Ele realmente virou. Acho que ele virou um super vilão de banana. Exatamente! Finalmente teria eu encontrado algo a fazer naquela sala? Como dito antes, nunca havia sido um bom aluno. Meu verdadeiro eu tentava se agarrar a qualquer coisa que fosse me tirar do caminho dos estudos. Minha vida cor-de-rosa, que havia sido colorida com tons de cinza, acabara de ganhar uma nova cor, um amarelo vibrante cor de banana. Ok, agora eu tô gostando muito dessa história. Ok, vamos substituir, né, com a plaquinha assim, igual no vôlei, né? Isso. Tipo, o tag team, dá aquele high five. Dá um high five. O Caio sai exausto, né, porque não aguenta mais ler essa história. E entra o Guga renovado. É, eu tava aquecendo aqui até agora. Essa história tá me dando maior vontade de comer uma cuca de banana. Nossa. Né? É, eu gosto muito de banana, cara. Eu tava pensando aqui. Mas eu não gosto de doce de banana. Nunca gostei. É, eu também gosto mais de banana que de doce de banana. Exato. Não, mas cuca de banana é incrível. É bom mesmo. É. Bom. Cuca, né? Porra, puta que pariu. Que invenção, né? É. Cuca é bom. Cuca é bom. Depois desse show do intervalo... Chega o Flávio Júnior, banana show, banana show. Porra, Flávio, é batata show, eu não faço nada direito. Chama o Maurício Matar, puta que pariu. Eu sou só o Flávio Júnior loiro. Capítulo 4, coragem, as bananas rezam, acreditam na sua força. Eu não entendi essa frase, mas tudo bem. É, também não. É tipo título de episódio de anime. Ah, entendi. A esta altura, estávamos já no meio do ano, ápice do inverno gaúcho, onde as manhãs chegavam a perto dos 0 graus. Todos iam super encasacados para a escola, o frio era intenso, e ainda mais intenso quando os professores que, mesmo com os alunos brigando contra, ligavam os ventiladores no máximo para tentar apaziguar aquele cheiro insuportavelmente artificial de banana no ar. Sim, a partir daquele dia... Todos os dias eu, com técnicas secretas desenvolvidas por mim mesmo, espalhava gotas de essência de banana pela sala. Que pessoa maravilhosa, cara. Ele realmente virou um super vilão. E a alegria dele é colocar essência de banana nas coisas. Fazer tudo feder a banana. Você vai comer uma lasanha, lasanha aí, pá, cheiro de banana. Não! Oh, não! O homem banana ataca novamente. Imagina o cara chegando mais cedo antes, só pra poder pôr o cheiro de banana. Aquele despertador tocando 5 da manhã, o cara acordando animadão, pegando a essência de banana e saindo de casa. Até comprou um casaco amarelo. Né? Comprando um estoque de essência de banana, né? Mais um de cada loja, pra ninguém perceber que ele tá fazendo um estoque. Continuando, esconder o frasco era fácil, com toda aquela roupa, podia levá-lo onde quisesse. Algumas gotinhas no lixo, quando ia apontar o lápis, algumas gotas ao entrar e sair da sala, e principalmente, quando todos saíam para o intervalo, escolhia a dedo algum material de um colega para espalhar a fragrância. Caraca, que mente maligna! Parabéns pelo uso da palavra fragrância. Ser pego não era um problema, pois todos saíam voando da sala, inclusive os professores, então o terreno ficava livre para a bananinha. Ai, que coisa maravilhosa. Que maluco! Não me limitei apenas à nossa sala. Quando eventualmente íamos à sala de informática, biblioteca e sala de vídeo, acabava por espalhar o meu aroma por lá. É tipo um cachorro mijando nas paredes. É tipo um coringa de banana. E com a ajuda dos meus colegas e a própria experiência das outras turmas que também frequentavam a biblioteca e a sala de multimídia, o boato sobre o misterioso cheiro de banana se espalhou pela escola inteira. Imagina a galera ouvindo o programa agora. Confesso que foram os meses mais engraçados da minha vida. Ver a escola toda vibrando ao cheiro da bananinha. Ver meus colegas rindo, alguns ficando irritados. Principalmente... As garotas, os professores cada vez mais putos, ameaçando várias coisas, se descobrissem quem era o responsável. Davam um discurso sobre moralidade, chamavam-nos de responsáveis por fazer essa brincadeira. Não, isso é muito difícil acabar isso. Sendo que estávamos prestes a entrar no ensino médio. Vocês precisam amadurecer. É igual uma banana. Estou... A gente só acaba amanhã, cara. A gente já tem 3 horas e 20 de bruto. Ai, eu me odeio. Estou cansado de dar aula com esse cheiro de banana. Vocês realmente acham isso engraçado? Entre diversas outras frases que eu ouvi ao longo desse tempo. Ver todos os professores nervosos não tinha preço. Ou melhor... Quase todos, pois toda vez que Marina da Glória entrava na sala de aula e sentia o cheiro, deixava escapar um sorriso singelo de quem estava achando aquilo super engraçado. Quando eu tô parando de rir, eu lembro que ele chama de bananinha, e aí eu começo de novo. Aos poucos, o olhar cabisbaixo de Marina da Glória foi substituído por piadas e comentários sobre o cheiro da sala, além de voltar a tomar atitude quanto ao Irso, que ainda importunava. Eu tinha esquecido desse moleque. Chegou até o dia em que Marina da Glória, com uma voz potente como nunca tinha mostrado antes, falou alto e em bom tom: "O Irso, da Capitinga, se você fizer mais alguma gracinha, vou te levar à secretaria e pedir sua suspensão." Uma atitude jamais esperada por todos nós. Marina da Glória, que havia se tornado tão submissa às brincadeiras de Wirso, agora estava de cabeça erguida, tentando domar a fera até então incontrolável. O Wirso, após ouvir esse ultimato, responde: "Ok, professora, precisa me levar não, eu mesmo vou." Ele se levantou, foi em direção à porta, parou em frente ao lixo e, em um movimento brusco, agarrou e arremessou a lata de lixo no ventilador de teto. Caralho, que maluco! Caralho! Em meio a gritos das meninas e papéis caindo por toda a sala após serem rebatidos pelas hélices do ventilador, vejo Marina da Glória com uma cara que nunca achei que ela seria capaz de reproduzir. Ela estava em chamas, agarrou o Irso pelo braço, que saiu rindo pela porta com a professora, e ainda teve a audácia de piscar pra mim, um sujeito repugnante. Eu lembrei que ele foi o primeiro vítima do Bananinha. Isso, exato, né? No casaco dele. No casaco é foda. Que merda de cheiro é esse? Passou-se uma meia hora, todos quietos cochichando e especulando o que iria acontecer. Eis que chega a Marina da Glória, com o olhar afiado, mas de certa forma mais calmo, e sem falar nada. Senta-se em sua cadeira e permanece em silêncio. Passam-se alguns segundos e ela fala sorridente em meio à sua própria risada: "E esse cheiro de banana que não acaba, hein?" A turma toda cai na gargalhada. A tensão que havia sido criada há pouco por Wirso foi quebrada com a piada da professora. Por fim, o Irso não compareceu à escola por várias semanas. Descobri que havia sido suspenso por alguns dias, mas acabou sumindo por livre e espontânea vontade pelo restante do tempo. Embora tenha sido engraçado, todo esse tempo, após ver a fúria da professora, imaginei algo acontecendo comigo se descobrissem que era o responsável pelo novo aroma da escola. Então, numa atitude covarde, decidi suspender as atividades com a essência de banana. Ah, não, cara. Não. Volta, homem banana. Imagina o jornal da escola, sabe? Homem banana, friend or foe. Capítulo 5. Vou lembrar deste sorriso. Passaram-se meses. O inverno acabara, o Irso voltou às aulas, Marina da Glória não tolerava mais qualquer desrespeito de Irso, que aos poucos se aquietou e começou a dormir em suas aulas também. A escola não tinha mais cheiro de banana. Surgiu uma comunidade no Orkut chamada "Aonde foi parar nossa banana?" que era basicamente a comunidade oficial da escola na rede social, e a minha vida voltava a ficar acinzentada. Lembrava dos meses passados e quão divertido tinha sido tudo, mas tinha receio de voltar às atividades. Nesse ato acabei pensando muito e cheguei à conclusão que tive muita sorte de não terem me descoberto. Então a melhor escolha era deixar a lenda morrer e continuar no anonimato. Final do ano chegando, as notas já estavam sendo fechadas, alunos sem saco para ir à escola e os professores para ensinar. Até mesmo Marina da Glória, que era uma boa professora, sucumbiu e certo dia resolveu passar um filme. Clássico, clássico. Professor não dormiu, filme para todo mundo no dia seguinte. Nos direcionamos à sala de vídeo, a professora coloca um DVD no aparelho e o fecha. Quando se abre o menu, após os trailers, tem uma engraçada surpresa. Ela havia colocado para assistirmos Perfume, a história de um assassino. Filme que conta a história de um aprendiz de perfumista francês que coleta a essência de mulheres para fazer seu perfume. E claro, as mata. Ou algo assim, não lembro muito bem. Já tinha assistido esse filme, por isso reconheci na hora. E escapou-me uma risada quando nota que Marina da Glória olha fixo pra mim e retribui com uma risada de canto de boca. Obviamente fiquei sem graça, mas ignorei e fingi que nada aconteceu. Cara, que maravilhosa essa história, Rafael, parabéns. Sim. Obrigado. Parabéns pro Homem Banana. É. Eu tô me sentindo mal de ter duvidado do Rafael. Incrivelmente, eu fui a única pessoa a sacar a referência que Marina da Glória havia feito. Parece que o restante da turma já havia esquecido todo o ocorrido ou não fez a ligação mesmo. Cheguei a me questionar se foi proposital ou mera coincidência, mas a risada de Marina da Glória não me deixava acreditar em outra coisa. Inspirado pelo filme e pelo sorriso de Marina da Glória... A gente pode chamar ela só de Marina ou só de Glória? Glória. Glória. E pelo sorriso de Glória, ao chegar em casa, após aquele dia de aula, decidi voltar às atividades, a última vez. Aí, caralho! Havia comprado 3 frascos, foi aí que ele foi pego, né? O FBI tava monitorando os frascos. Exatamente. Peguei o último que havia sobrado e o coloquei na mochila. E aí começa a tocar a musiquinha do Banana Man. Foi sutil essa, Rafael. Foi. No dia seguinte, havia 2 aulas com Glória, uma antes do intervalo e outra depois. Pensei em preparar o terreno antes de Glória chegar. Porém, quando fui pegar o frasco, vi que ele tinha vazado e acabei sujando as mãos. Além de que minha mochila ficou toda americana. Puta merda. Pedi ao professor pra ir ao banheiro, ele autorizou, precisava lavar as mãos que estavam grudando. Embora o cheiro não tenha saído por completo, não estava mais com as mãos melecadas. Agora só tinha que pensar em como limpar a mochila. Entretanto, quando entro na sala, o cheiro já havia se espalhado por tudo, todos voltando a comentar sobre o assunto, e o professor, com um olhar muito irritado, me observa quando volto à minha mesa. Fiquei o resto do dia apreensivo, não tinha mais a audácia de antigamente, e estava com a mochila toda cagada, não pude nem tirar meus cadernos, fiquei apenas tentando dormir sem sucesso. Sentindo aquele cheiro de banana, né? Chega a aula de Glória, e pra minha surpresa, ela não esboça reação nenhuma sobre o cheiro, que a essa altura era impossível não notar a presença. Ela dá sua aula como se nada tivesse acontecido, e ao tocar o sinal do intervalo, como de costume, todos saem correndo feito animais. Mas dessa vez, Glória não foi embora. Ficou sentada na mesa dela, e como era sempre o último a sair, quando passo por sua mesa, ela me chama. Bertoldo, poderia me ajudar a trazer uns livros para a sala durante o intervalo? Aceitei seu pedido sem pestanejar. Então, fomos nós dois à silenciosa biblioteca. Foi um caminho longo e ninguém falou nada. Ajudei com os livros, e ela me agradeceu, esboçando um sorriso com um tom um tanto quanto sarcástico. E com isso, o dia terminou sem mais nada relevante. Capítulo 6. O Deus das Bananas ora por nós. Passou-se uma semana, voltei às atividades, porém nada era mais a mesma coisa. As pessoas pareciam não se importar muito mais com o cheiro, exceto por Glória, que sempre comentava algo sobre e às vezes olhava discretamente pra mim. Comecei a desconfiar, talvez tardiamente, que ela achava que eu era o responsável. Mas como nem estava mais me divertindo muito com aquilo, fazia mais por obrigação com uma entidade que espalhe o aroma da banana pela escola, mas aos poucos fui parando. Ele já confunde com a personalidade dele, né? Exato. Ele não sabe onde termina o homem e começa a banana. Em uma sexta-feira qualquer, quando já fazia uns 2 dias que não havia espalhado o aroma, chego na escola e percebo uma movimentação estranha. Porém, como sempre fui muito na minha, não dei bola. Aquele dia em específico, não estava me sentindo muito bem. Apenas dormi nas primeiras aulas e fui tomar um ar na hora do intervalo depois. Estranhamente, o intervalo não acabava, e o que eram normalmente 20 minutos, acabou se tornando 40, até que repentinamente o sinal toca e todos voltam à sala. Independente do motivo, quem sou eu para reclamar de um intervalo dobrado? Sim. Chegamos na sala, passou-se vários minutos sem vir algum professor, e quando menos esperávamos... A porta se abre e na sala entram 3 professores, o coordenador da escola e a diretora. Automaticamente todos gelaram. Mesmo sem ter feito nada demais, a presença deles era forte demais e todos sabiam que alguma merda tinha acontecido. Eu estava pasmo. Ai, meu Deus. Pensando nos meus atos e ao mesmo tempo dizendo pra mim mesmo: não tenho nada a ver com isso, já parei com isso fazem alguns dias. Logo após me remeter a este pensamento, a diretora começa a falar: hoje pela manhã, antes do horário letivo, as encarregadas da limpeza da escola tiveram uma surpresa extremamente desagradável. Algum engraçadinho despejou suco em pó em uma das caixas d'água. E conversando com... e conversando com os professores, descobri que as brincadeiras com comida se originaram aqui. Acho que dessa vez passaram dos limites. Vocês não têm ideia do trabalho que estão tendo para limpar tudo. Estou calma, mas digo logo que ninguém vai sair daqui até que se descubra o culpado. Nessa hora, um mix de sentimentos passou por todo o meu corpo. Por mais que não tenha sido eu que tenha feito isso, quando ela se refere a brincadeiras com comida, só poderia estar falando de mim. A bananinha inofensiva. E como esperado, ninguém se entregou. Eis que ela fala com um tom mais raivoso. Eu não queria fazer isso, mas vou ter de revistar todas as mochilas. Nessa hora, meu coração derreteu. Minhas mãos suavam e tremiam como nunca. E eu só pensava, fudeu. Seria essa uma punição do pisar de meia no molhado por parar minhas atividades maquiavélicas? Eu não havia tirado o frasco da mochila. E acredito eu que a esse ponto não teria como justificar. Como dito anteriormente, eu sentava no fundo da sala. A varredura começou pela frente. E a cada mochila revistada, eu rezava para que todos os deuses que encontrassem uma bazuca em alguns dos bolsos dos meus colegas para esquecerem da maldita essência de banana. Faltando uns 4 alunos para chegarem em mim, eu desisti. Deitei a cabeça, escondendo-a dentro dos braços, e com uma atitude muito madura, comecei a chorar. Caraca! O mais baixo que pude para ninguém perceber. Fiquei ali, melancolicamente, soluçando por dentro, enquanto o tempo não passava. Foram horas até chegarem em mim, uma tortura completa, pagaria por todos os meus pecados naquele dia. Desculpa, mãe. Desculpa, pai. Desculpa, vó. Por que colocaste a essência de banana na minha mochila? Por quê? É verdade, foi a avó dele que deu o superpoder. Enquanto me desesperava em silêncio, sinto que estão na minha frente e ouço falarem. É, não esperava menos de você, Wirso. Levanto a cabeça e olho para o meu lado e vejo o coordenador tirando um frasco de essência de banana da mochila de Wirso. Quê? O Wirso, esboçando uma reação de total surpresa, começa a gritar, alegando sua inocência. E com ele se debatendo, os professores o conduzem para fora. Eu, sem entender nada, me acalmo. Me acalmo um pouco e, ainda em estado catatônico, ouço a diretora falar: Filho, você está bem? Está meio pálido. Não me leve a mal, mas para ser justo com seus colegas, vou ver sua mochila também. Essa hora, meu corpo se moveu sozinho. Minha alma já havia conquistado o solo sagrado e, quando me dou por conta, a diretora agradece e vai embora. A sala permanece em silêncio. Eu pego minha mochila novamente, revisto ela de cabo a rabo e não encontro o frasco. De alguma forma, o frasco na mochila de Wirso era o meu frasco. Mas como ele foi parar lá, eu não tinha a menor ideia. Não, não, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Foi tipo o Dexter, essa surprise, motherfucker. Eu gosto do meme que vem um cara e fala várias frases, tipo, some fries, motherfucker. Também, adoro. Capítulo 7. Adeus e obrigado pelas bananas. A partir daquele dia, não fui mais à escola. Ainda restavam algumas avaliações, mas eu já havia nota suficiente para passar de ano. Não havia entendido o que tinha acontecido, muito menos a resolução dessa história. Só voltei para a escola no dia da entrega final dos boletins. Acabei encontrando Dona Bela, a única pessoa que me relacionei o ano inteiro. Perguntei a ela sobre o Wirso, e ela me disse que ele foi expulso da escola. Na hora, gelei novamente. E engoli seco, mas agradeci e fui em direção à minha sala. Era meu último contato com aquela escola. Minha querida escola, que me proporcionou bons momentos. Estava a me despedir dela, ainda me recuperando do ocorrido. Como última entrega de boletins, não era necessário a ida dos pais. Os professores queriam só se livrar de seus alunos. Então fui à minha sala, falei com meu professor maluco de história, peguei meu boletim, me despedi e fui embora. Cara, essa sensação de ir pra escola no último dia, né, só pra pegar o boletim, era muito estranha. Sim, é muito boa. Era muito boa, era muito, muito boa, mas era estranha. No caminho de casa, fui olhando o boletim, as notas e lembrando dos momentos ocorridos no ano. A traição dos amigos, o ano solitário, a essência de banana e o Wirso. Ainda me sentia mal pelo ocorrido. Embora ele fosse uma pessoa bem escrota, não achava justo o que aconteceu. Mas de alguma forma me consolava, pois afinal, não fui eu quem implantou provas falsas na mochila de Wirso. Ao chegar na última parte do boletim, havia uma mensagem de boas festas e um pequeno texto que alguns professores deixavam para os alunos, escrito à mão. O meu era apenas uma frase. Não esperava muito mesmo, afinal não tinha muito contato com os professores. Mas a frase dizia o seguinte: ao meu querido Jean-Baptiste Grenouille, que nos fez rir tantas vezes ao longo desse duro ano, tenha um futuro brilhante, com carinho, Glória. Jean-Baptiste Grenouille é nada mais nada menos que o protagonista do filme Perfume, filme que Glória passou durante o final do ano letivo. Depois do dia em que ajudei Glória na biblioteca, nunca mais a vi, até os dias de hoje. Não tenho certeza dos fatos. Mas o que posso dizer é que guardo com carinho o sorriso simpático da minha valente professora de português. Um grande abraço e continuem com um excelente podcast. Que história maravilhosa, cara. Que história maravilhosa. Essa foi a melhor história que a gente já leu nesse programa, cara. Caralho, é muito, muito boa. Valeu completamente a pena a gente estar aqui gravando até quase 3 horas da manhã de uma quinta-feira. Eu acho que a gente tem que deixar pra um outro programa fazer comentários sobre teorias sobre esse filme. Igual a gente fala de filme que a gente assiste, eu acho que essa é uma história que merece uma sessão de comentários depois. Caraca. Mas por agora eu acho que a gente só devia terminar com essa excelente história. Exatamente. Com good vibes e um arominha de bananinha. Bananinha. Tchau pra vocês. Adeus. Tchau, gente. Este podcast foi editado por Caio Corraine.